JCast. Lavendel. Oi. Dark Onyx. Olá. Olá. Então. Com H. Irmão com H, Serafá. Você e essa coisa que não faz sentido, né? Que você fala de vez em quando. Ah, é. Meu pai, né? Ele tem muitos bordões. Eu acho que você já contou isso, não é? Mais uma vez, inclusive. É, então, quem já ouviu? Quem já tá cansado de saber que meu pai tem altos bordões nonsense. Inclusive, tem aquele meu promo favorito. Toca aí o promo. JCast. Eu sou o Darko. E eu sou o Livendil. Há 2 anos atrás, nós costumávamos ser o JCast. Mas paramos para entrar em contato com o nosso otaku interior. Agora, em equilíbrio espiritual, voltamos a ser o JCast e estamos aqui para nos divulgar. Existem várias maneiras de conquistar a sua atenção. Poderíamos falar que temos anime. É como se fosse aquele blockbuster que você curte ver aquele pipocão legal, só que, sabe, em episódios de 20 minutos uma vez por semana. Moe. Meu remédio! Dá tchau. Tchau! Mangá. A impressão que dá é que o cara compra a Shonen, só que ele não lê, ele não sabe o que tá na mão dele. Ele compra pra ler Naruto, Bleach, One Piece. É. Otakus depravados. Tem cara por pixels e dinossauros, você é um doente. Fanfic italiana. E ele vagou sem rumo. E aí, na 8ª noite de solidão, tomando chuva, ele com fome, comeu o seu dedo mindinho pra não passar fome. Reportagens ao vivo. Gosto de J-Rock, J-Pop. Mas tudo que tem música japonesa. Gosto de Yumi Hamasaki. Adoro. Mami Amuro. Utada Hikaru. Tudo. Wally Musumi. Dean Gray, like Crazy, tudo que... Amém, aleluia, irmão. Aleluia. Vai. Além de notícias e atualidades. Em 2000 e, pelas minhas contas, 2, se não me engano, eu estava lendo Samurai X. E eu fiquei sabendo de uma coisa que aconteceu na história do Japão. Mas não vamos dizer nada disso. Ao invés, colocaremos o meu pai cantando um hino protestante. Brilhando, brilhando, brilhando com doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando com meu Jesus. www.jcast.com.br. É meu promo do JCast favorito. Que nunca foi usado em lugar nenhum. Nunca tocou, não? Acho que não, cara. Acho que não foi tocado em lugar nenhum. Vamos distribuir ele de novo, Frei. Bora, né? Pessoal aqui no Brasil não gosta de usar promo em podcast, né? Acho tão legal. Eu vou começar a pedir pra galera. Não que eles precisem, mas eu vou insistir só de sacanagem pra a galera dos nossos podcasts co-irmãos pra mandar promos pra gente, só pra poder começar a criar essa cultura de promos. Eu acho a ideia de promo o máximo. Eu vou começar a pedir promo dos outros, só pra poder criar essa coisa, entendeu? De vamos colocar promos nos podcasts uns dos outros, porque é legal, é divertido, é engraçadinho. Mas então? Eu tava vendo essa semana, estreou a versão brasileira de Rebelde, né? Você viu? Eu vi. Putz, e aí? Ai, Jesus. O negócio é o seguinte, né? Quem escuta aqui já sabe que eu gosto de Rebelde. Nós, né? Nós eu também gosto. Gostamos de Rebelde. Sim, sem ironia. A gente gosta mesmo. É, de fato, a gente porque gosta. Porque é um negócio. Eu era muito noveleiro quando era pequeno. E eu comecei assistindo um pouco de novela da Globo e tal. Quando eu era bem pequeno, quando todo mundo tava... A minha infância, basicamente, era aqueles desenhos da TV Xuxa, eu acho, do show da Xuxa. E Que Rei Sou Eu. Era a minha novela favorita quando eu era criança. Eu tinha um álbum de figurinhas de Que Rei Sou Eu. Nossa, né? Tinha álbum de figurinhas de Que Rei Sou Eu. Tinha álbum de figurinhas. Eu tenho até hoje o álbum de figurinhas. Posso trazer pra você ver. Nossa. Ele é tipo uma revista pôster gigante, você vai desdobrando. E tem toda a história da novela ali. E tinha figurinhas especiais que tinham os personagens... desenhados, né, em caricaturas, e só a cabeça deles era figurinha. Aí você ia completando a cabeça dos personagens, e não é completo. Legal. Esse álbum meu, porque eu nunca completei álbum nenhum. O único nem álbum eu. Meu que eu completei foi um do Faustão, que veio com todas as figurinhas. Você tinha álbum escroto, né, cara? Era super na moda, cara. Era um álbum do Faustão, que era um Faustão desenhado, Faustão infantilizadozinho, que tinha 2 sobrinhos. Tinha um Faustinho e uma Faustinha, os dois eram horrorosos. Eu tenho mais pena da Faustinha, obviamente, que um garoto com a cara do Faustão, beleza. Um garoto com a cara do Faustão é complicado. E era um álbum divertidíssimo, eu me divertia muito pegando as figurinhas que eu já tinha e colando. Sem a maior tensão de vou conseguir completar ou não, porque eu sabia que eu ia completar. Eu era noveleiro mexicano, né? Eu não ligava não, então, muito pelas novelas brasileiras, então, não. É isso que eu ia falar. Depois de uma certa idade, eu comecei a acompanhar só as mexicanas. Eu acompanhava só as que me... Eu gostava muito, sei lá, Uga Uga, eu gostei. Eu tinha, sei lá, 7 anos quando passou Uga Uga. Gostei pra caramba. Eu não tinha idade pra ver que rei sou eu. Eu acho que a última novela que eu gostei genuinamente, assim, da Globo foi A Próxima Vítima. A Próxima Vítima, A Próxima Vítima e Torre de Babel. Relativamente, eu acompanhei na minha infância. Mas eu já não via mais. Mas a última novela que eu acompanhei, e que é a melhor novela já produzida no Brasil, foi Kubanacan. Kubanacan é incrível, cara. No final, a gente descobre que o protagonista, ele é filho dele mesmo, né? Wibbly Wibbly Time Wibbly. Sim, e que o melhor de tudo, que ele veio Wibbly pro... E o mais legal, ele veio pro passado atravessando o Stargate. Na época eu não sabia que era o Stargate. Depois que eu vi a foto do Stargate, meu Deus, era o Stargate com o Maracan. Se fosse uma cabine de telefone, que eu disse, você fala, putz. Né? Mas... Não, você falando de Kubanacan fez um feito incrível, que é me dar vontade de assistir isso. Pena que nunca vai acontecer. Kubanacan é incrível. Só que aquela coisa, Kubanacan você tem que ver tudo, porque de um episódio pro outro, muda tudo. Já chegou a reprisar alguma vez? Não, né? Já não, eu não sei se na Viva tá passando, né? Na Viva tá passando bastante coisa legal. Se reprisar, não dá pra eu ver que os horários são sempre loucos e hoje em dia eu não tenho mais paciência de acompanhar novela. É, Kubanacan eu acho que eu acompanharia, mas se vai reprisar cortado. A não ser que seja no Viva, né? Eu gostaria que podiam editar box fazer um filme. Kubanacan seria impossível. É muita coisa. Cada episódio de Kubanacan era um curta. Era completamente. O pessoal reclamava na época que eles não conseguiam acompanhar Kubanacan porque mudava tudo de um episódio pro outro. Você perdia um episódio e você ficava literalmente perdido. Então, desde que as telenovelas ficaram famosas e tal, você tem basicamente a mesma história que vai se repetindo sempre. O problema pra mim é o seguinte: no Brasil eles levam a novela muito a sério. As novelas se levam muito a sério, né? Eles querem porque querem transformar porque a novela ela é a obra. Ela é o que existe na nossa ficção de maior apelo popular e maior penetração em todas as classes e tal. Então, eles querem revestir aquilo de uma importância maior do que ela realmente tem. Eles querem falar de boas atuações se referindo à novela, de boa escrita se referindo à novela. E eu acho que não tem como você falar isso, porque novela é um meio tão à parte de tudo. Apesar de que no Brasil você conseguir ter boas atuações numa novela, né? Esse pessoal velho aí, eles atuam bem. Você tem, mas o negócio é que eu acho que não se deve entrar nesse mérito, entendeu? Porque é uma coisa à parte. Você, você não tá fazendo uma história mais, assim. Você tá fazendo um produto que ele tem que ter, ele tem que durar 6 meses, ele tem que ter história inédita, ele tem que estar contando alguma coisa pra você durante 40 minutos, todo dia, durante 6 meses. É muita coisa, e né? E ele tem que agradar todo mundo. Ele tem que agradar todo mundo, de todos os públicos, infantil, velho, classes A, B, C, D, F, G, H. Ele tem que... Na verdade, eu acho que é isso que mais diferencia, né? Porque se eu for pensar, por exemplo, os Três Mosqueteiros, todo mundo considera ter valor, valor literário, mas foi feito da mesma forma, né? É enorme. E era lançado como folhetinho. A diferença é, não tinha que agradar todo mundo. Sim. O problema é que eu acho que esse formato da novela acaba sabotando, entre aspas, a própria novela. Então, não tem como você comparar uma história de novela com outras obras, com outras mídias de ficção. Acho que a novela é uma coisa à parte mesmo. Então, as pessoas gostam muito de comparar. Pegar a novela brasileira, comparar com filmes, ou comparar não, pior com é quando séries, ele, quando comparar... Ele... E eu acho que não tem que fazer isso. Pior é quando eles querem dar uma mensagem social, retratar um problema. Falar de boa direção, falar de bom roteiro, e usar parâmetros, os mesmos parâmetros que eles usam pra analisar um roteiro de um filme, de uma série. Não dá. A novela não tem como. Direção não tem como. É sempre aquele corte, close, close, close, close, close, close, próxima cena. É ritmo de padrão, tem como ter uma identidade aquilo ali, e não só isso, não só tem que agradar todo mundo, a novela tem que funcionar de uma forma que a dona Juliana tá sentada assistindo, não precisa prestar muita atenção, ela vai levantar no meio, ela vai fazer comida, ela vai conversar com a vizinha que chegou na janela, ela vai perder 3 capítulos porque ela não pode estar em casa, ela vai chegar, ela vai entender tudo. Então, sabe, é muita coisa que não deixa ser bom. É simples, entendeu? Não quer dizer que você não possa curtir uma novela. Agora, eu acho que as novelas latino-americanas, elas estão mais ligadas com essa raiz folhetinesca que eu gosto numa telenovela. Uhum. Já que você tem uma mídia que ela não pode ser muito profunda, então por que você vai tentar revestir ela de uma aura profunda que vai soar mentirosa depois? Por que você não pode abraçar, não, a gente, isso aqui é galhofado, isso aqui é canastrão, isso aqui é melodramático, porque isso aqui é um grande folhetim. E vamos extrapolar isso e vamos fazer uma coisa legal, divertida, entendeu? Sabe, vamos fazer vilões que são muito vilões, e mocinhas que sofrem muito, e coincidências absurdas, e coisas que você vê muito também nos doramas japoneses. Sim, por exemplo. É, isso que eu ia falar, assim, quando me perguntam por que diabo você gostava de Rebelde, eu falo, cara, eu gosto de coisas japonesas. Obviamente. E o tipo de exagero é o mesmo. Eu já falei isso aqui. Quem, por exemplo, assistiu o OVA de Oh My Goddess, por exemplo, não pode nunca falar mal. Uhum. De uma, porque é coisa, uma das coisas mais melodramáticas que eu já vi na minha vida. Entendeu? E mais ainda, Rebelde, o humor de Rebelde é humor de anime. É humor japonês, sabe? É humor, aquele humor pastelão meio inocente. É uma coisa nonsense. Nonsense, eu lembro de uma cena, cara. Com, é uma coisa nonsense, ao mesmo tempo ela é subversiva, ao mesmo tempo ela é irônica, ao mesmo tempo ela mexe um pastelão sem avisar e já sai daquele mundo de novo. Eu lembro de uma cena de Rebelde que eu uso pra exemplificar sempre, que era tava tendo uma cena dramática no primeiro plano, né? Não lembro exatamente qual que era, não lembro se era tão dramática assim, mas era uma cena séria que andava com plot. E no fundo, tinha um velho de sem camisa, com luvas de boxe, lutando com outros estudantes, sabe? Cada hora chegava um e tentava bater no velho. Ninguém conseguia bater no velho. O velho batia em todo mundo. E aí você fica, sabe? Como assim? Tinha uma outra cena que era o cara jogando sinuca e conversando com um amigo. Aí ficava, tinha um figurante, o mesmo figurante que tava passando o tempo todo atrás, sabe? Ele passava ao ponto de você não conseguir não notar. Você ficava, gente, esse figurante não vai sossegar esse faixa. Aí o ator virava e falava, não, você, chega aí. E chamava o figurante pra conversa, sabe? Genial, cara, genial. Eles tinham várias piadinhas à la Sawyer de quebrar a quarta parede, assim, de vez sim, em quando. Sim, sim, uhum. Entendeu? E o legal é o seguinte, eu tive essa fase muito fanzoide de novela mexicana, de participar de fórum, e eu tava ativo na comunidade, assim, de saber os atores, saber os produtores das novelas, quem uhum. era, saber tudo e tal. E eu acho que tem essa qualidade de raiz, assim, você saber. Tem uma grande diferença entre novelas mexicanas, argentinas, colombianas. Sim. Tem uma grande diferença, abismal, assim. E é legal você pegar como cada uma dessas culturas lida com a linguagem. Como os brasileiros lidam com a linguagem, mas eu acho que de todas essas outras, lá fora eles fazem de uma forma mais descompromissada, que acaba se tornando um pouco mais divertido, pra mim. Uh-huh, tem mais uh-huh. coisas pra mim do que já vai. Fica mais verdadeiro, né, cara? Não é uma coisa tentando ser outra completamente diferente. Obviamente, em termos de técnica e produção, a brasileira tem muito mais dinheiro, né? Enfim, o investimento que tem aqui é absurdo. O que prova, não, mais uma vez. Como eu falei, sabe, no Brasil você tem ótimos atores fazendo novela, sabe? Você tem o que é engraçado. Atores, você tem ótimas equipes técnicas, mas você tem um meio que sabota isso tudo. Um meio que não deixa, pela própria natureza, pela maior própria natureza da besta, digamos assim, você uhum. não pode, você não consegue. Cara, e é destoante. Eu tava vendo uma novela, essa novela começou agora, do Dinossauro, a nova do Valsi Carrasco, uhum. Morde a Sopra. E eu sou péssimo com o nome de ator. Mesmo sem se apresentar, então eu não sei o nome dela. Mas é uma... Adriana Esteves, a protagonista? Não. É uma velhinha do... Velhinha não, pô. Ela deve ter uns, sei lá, 50 e poucos anos. Do núcleo da roça. Ela é mãe de um cara e tal. Mas é uma atriz conhecida, que eu devia saber o nome, mas eu não sei. E é distante, sabe? Porque ela é uma ótima atriz. Você vê ela atuar, ela tá perfeita ali, sabe? Você consegue ver a tia do interior preocupada com o filho que foi pra capital e tal. Mas ela tá conversando com personagens que são jovens, né? E que são aqueles atores do pior tipo que tem, que fazendo aquele sotaque caricato da global, sabe? E ela também tem sotaque, mas os sotaques dos dois destoam. É muito estranho, sabe? É muito estranho. Parece que são outros mundos, dois mundos colidindo. Não, o bizarro é o seguinte, você tem a linguagem da Globo de fazer novela. E você já teve outras emissoras que fizeram novela, que faziam novela de uma forma um pouco diferente, que era legal. A Bandeirantes, antigamente, fazia novelas muito boas. Eu sei, eu não cheguei nenhuma vez na Band. Tinha uma novela que, infelizmente, agora, eu esqueci o nome, que eu acompanhei ela todinha. E que era uma novela meio jovem, assim, da Bandeirantes, bem antiga. A Bandeirantes fez uma adaptação de Meu Pé de Laranja Lima. Eu adoro essa história. Eu já li o livro, já vi o filme, enfim. E fez uma adaptação moderninha da novela, que foi bem interessante. Só que hoje em dia, a gente tá preso na linguagem global de fazer. Você tem a Record, que limita a linguagem global em tudo, uhum. mas é tudo. O estilo de abertura, o estilo de atuação, os níveis que tem que ter na história, os núcleos que parece ser obrigado a ter na história. Uhum. Então, por isso que eu tava falando, eu fui ligar no Rebelde, só pra de curiosidade, pra ver como é que era. Quando eu liguei, tava rolando um sambinha no fundo, tava rolando tipo uma periferia, um sambinha no fundo. Quem que mora na periferia, cara? Tinha um ator já de meia idade, brigando com outro cara porque ele queria comprar um papagaio. Hã? Aí já começou. Que novela é essa, peraí, né? Peraí, ia começar 7 horas, são 7h15. Não, já começou. Rebelde. Aí eu apertei o botãozinho assim da TV a cabo pra poder aparecer o programa que tá rolando na hora, né? E tava escrito, né? É, Rebelde. Eu, você é Rebelde? Cara, eu fiquei umas 3 cenas até aparecer alguém jovem. Uhum. Aí apareceu o colégio, apareceu a garotinha loura, tirou a roupa na piscina. Beleza, é essa novela. E toda hora era obrigada a cortar pro núcleo da periferia com o cara que queria um papagaio. E o cara esconde alguma coisa no guarda-roupa. Matt Affair tinha a mesma coisa, né? Matt Affair era a mesma coisa, pelo que eu vi. O cara aparentemente tá escondendo alguma coisa no guarda-roupa e eles querem que isso seja o mistério da novela, parecido com na época de Tieta, que a viúva porcina, você ficou sabendo, não era da sua época, mas na época que passava Tieta na Globo, a porcina, ela tinha uma caixa. Ah, sim, e ninguém sabia o que tinha dentro da caixa da porcina. No final, descobriu, era o do marido dela. E aí, tipo... E aí, aparentemente eles querem fazer isso com esse cara. Por quê? Quem é esse cara, no fim das contas, sabe? Não sei, é o pai de alguém. Deve entrar no colégio, de repente, no Elite Way. Enfim. E aí eu não vi nem... Eu vi o trailer, né? Então os personagens ali que não são da novela, são novos. Parece que pegaram personagens, mesclaram, dividiram, fizeram uma bagunça lá. Parece que se você fazer uma adaptação, faz, mas sim. Muda o nome, né? Chama de outra coisa. Acrescenta alguma coisa pra história. Como eu falei, você tem a versão original argentina, pum. Ela tem uma pegada mais indie... mais moderninha, mais hipster, digamos assim. Uhum. Rebelde hipster, rebelde argentino original. Você tem a Roberta, que vai dela ser uma bonitona, ela é nerdzinha, que usa óculos e se veste mal. Você tem cada personagem bem dentro do seu estilo específico, e você tem uma gama de e como a Argentina é meio inglês nesse ponto de fazer séries com pessoas com cara de gente, uhum, de verdade, então elas não têm maquiagem forte, têm penteados elaborados, elas são meio adolescentes normais. Uhum. E é legal por causa disso. Você tem a versão da Televisa, que ela é legal porque agregou muito valor, porque deu todo aquele tom de espetáculo grandioso que a Televisa gosta. Sim, tem tudo isso que a gente falou, né? É. Que a gente já falou antes. É, todo mundo é bonitão e os cenários são maiores, eles usam cenários de verdade, tá tudo bem mais grandioso, assim, deu essa coisa maior um pouco, e essas qualidades que a gente já falou, do humor e tal. E você pega a versão brasileira, aí você tem... Bom, você esqueceu da versão indiana. É. E da versão portuguesa, que descobri que tem esses dias, tem, né? Tem versão chilena, tem chilena? Versão... A versão chilena não serve pra nada. Tem a versão indiana, que é bem interessante, porque é uma coisa meio Bollywood. Nela você descobre que indiano praticamente fala inglês. Porque metade das frases deles são sempre em inglês. Eles interrompem o diálogo no meio pra ficar jogando termos em inglês automaticamente. Uhum. E é bem legal, porque você tem aquelas atrizes indianas lindíssimas, você tem aquele vocal indiano maravilhoso, e aquelas danças indianas legais, uhum, tudo isso é bem legal. Você tem o rebelde português, que não serve pra nada também, porque não acrescenta em nada. E esse brasileiro que piora tudo. Uhum. Porque você tem uma produção que diz que a Record investiu 43 milhões... No quê, né? Salário de quem, né? Porque a produção é bem capenga, os atores são genéricos, as atuações jovens são bem ruins. Parece que são finalistas do Ídolos, cara. Ah, é? Então ali, fiquei sabendo. Eu não vi esse Ídolos da Record, mas são finalistas do Ídolos da Record. Qual o sentido disso, cara? Don't ask. O cara vai atuar mais do que vai cantar. O que ele tá fazendo ali? Não sei. Só sei o seguinte, que as cenas que eles pegam, que eles meio que repetem, são pálidas. Se comparar com o original. Uhum. E tudo que eles puseram de novo é morno, é chato, é clichê. É clichê brasileiro da pior espécie. É tosco, cara. É tosco. E assim, não trouxe nada de novo pra história. Na verdade, se fosse pra ver algum remake de Rebelde, agora eu veria um remake britânico de Rebelde. Entendeu? Que é você pegar... É, se a gente pode ter a Glibery, né? Por que a gente não pode ter um... Sim, um remake americano, você pegar toda aquela história... Que é o problema de Rebelde, que durou muito tempo, obviamente, então se diluiu muito. Uhum. Se você pegar a trama da primeira temporada só, a parar as arestas, né? É, fazer e pegar um seriadinho fechado em forma de seriado, uhum, nos Estados Unidos ou na Inglaterra e tal, ficaria legal. Porque a história de Rebelde, você passar na peneira, né? A parada do colégio, da seita, lembra da seita? Uhum. Tem essa sociedade secreta no colégio que são os riquinhos que perseguem os bolsistas e ninguém sabe quem faz parte da seita, e tem sempre um mistériozinho de quem faz parte e quem não faz e tal. Que isso não é tão explorado assim na versão mexicana. Uhum. Na Argentina eu não sei, porque eu não vi muito. E seria legal se fizessem meio que em torno disso, né? Seria interessante. Então, quer dizer, se eu fosse cuidar de uma adaptação, eu ia pegar isso. Eu ia pegar tudo que tem de potencial na obra original que não foi explorado, e eu vou explorar aquilo, porque... pra dar sentido do meu remake acontecer. Você pega um remake e não tem razão de assistir. Nem comercialmente ele tem razão de assistir. O Rebelde, ele é recente na mente das pessoas. Já faz uns anos aí, mas tá muito presente. Então, as pessoas que falavam mal, que não viram a versão mexicana, não estão vendo agora. E quem gostava da versão mexicana, provavelmente não vai gostar dessa versão, né? Ou seja, é um tiro no pé. Não, é uma novela. É mais uma novela pra dona de casa. Não é, porque a pessoa vê o nome. Se eles mudassem o título, uhum, eles fizeram o mesmo título. Eu me espanto, como sempre, que existem pessoas profissionais ganhando dinheiro bem pra fazer isso. Cara, tem um diretor ganhando muito bem pra fazer aquilo. Tem um roteirista ganhando muito bem pra fazer aquilo. Tem uma equipe de produção que de fato achou que aquilo ali fosse uma alternativa comercialmente viável. Quando aquilo ali é claramente um pulo pro um fracasso total. Porque eu sei que assim, entendeu? A Feia Mais Bela, eu acho que funcionou. Eu acho que o pessoal assistia. Minha mãe gostava. Porque tem a coisa da comédia pastelão, então. É. Feia Mais Bela, sim, é mais uma novela. Uhum. Entendeu? Rebelde é mais jovem, né? Não bate com esse público. O Bete a Feia passou na RedeTV, nem todo mundo assistiu. Uhum. A Feia Mais Bela, a versão mexicana também, já passou numa fase que as novelas mexicanas do SBT não estavam acontecendo muito. Então ficou meio que também ninguém percebeu. Ela entrou no nicho de novelas da Record que todo mundo assiste porque tá passando ali. E eu tô em casa sem fazer nada, eu vou assistir, entendeu? Uhum. Agora, Rebelde não. Rebelde é uma coisa muito específica. É uma marca que tá muito na cabeça das pessoas, entendeu? Eu tinha um rant, mas deixa quieto, fica pra semana que vem. Bom. Então vamos pra... Yurukara. Olha só, pela primeira vez no Jackass, eu não sei absolutamente nada sobre a pauta. Eu só sei o que é... Ele não leu nem o post que eu fiz sobre isso, né? Na verdade, foi o seguinte, eu fiz um post. Eu só sei o que é o Kigurumiko, sabe? Isso eu sei o que é, assim, faz um tempo. Kigurumi. Kigurumi, isso. Kigurumi com anime. Eu sei o que é Kigurumi, eu sei que tem pornografia disso. E só. Na verdade, foi o seguinte, eu fiz um post sobre isso no blog, inclusive tá lá ainda na... Como a gente posta muito pouco no blog, tá lá ainda, vai morar durante mais 6 meses lá nos destaques ali embaixo. Uhum. É, sobre os Yurukara, só que assim, eu achei que, primeiro que esse é um assunto que dá mais pano pra manga, eu quis fazer um post mais breve, e segundo que mais da metade das pessoas que escutam o podcast, eu acho que não passam nem perto no blog. Ou se passam, ignoram os posts, sei lá, então, é legal, então tem muita galera então, que não viu, que não leu o post, que merece saber do assunto. E mesmo os que leram, como esse é um assunto que dá mais pano pra manga, eu acho que a gente aqui batendo um papo em áudio dá pra... Fica mais legal, assim, de falar sobre isso. Uhum. Que são os Yurukara, que são esses mascotes japoneses que estão presentes em todo lugar, que todo mundo já viu em algum momento, e a gente nunca para pra pensar, porque eles estão tão... organicamente camuflados, né? na estética japonesa em geral, você chega assim, sei lá, centro de Tóquio, né? Uhum. É aquela poluição visual pra todos os lados, então ali... A gente fala muito da poluição visual de sites, de revistas, né? Mas Tóquio é uma grande poluição visual. É assim, é aquele mergulho, é cultura pop te bombardeando de todos os lados, né? Televisões gigantes passando clipe e tal. Coisas passando que ninguém tá lendo, porque no Japão ninguém sabe ler, né? Pelo amor de Deus. Hã? Eu acho isso bizarro, cara. Eu lembro que eu já tentei jogar... Não dá pra ler aquilo. Não, eu já tentei jogar um RPG em japonês uma vez, e aí na abertura mostrava aquele monte de kanji, ficava 2 segundos e sumia. O cara, que é isso? O japonês lendo essa velocidade disso? A pessoa não lê. Bakemonogatari, cara. A pessoa não lê. Não tem como. Eu não acredito que eles leiam. Inclusive, se você for ver um japonês lendo em voz alta, ele vai ler tipo gente que tá aprendendo a ler. É? Onde ele, você viu ele isso? É travadinho. Eu já vi uns filmes que parecem japoneses, eles leem mais pausadamente. Eles olham kanji, absorvem, pensam, vão no vídeo. Não, cara, não é assim. Mas aí, sabe quando você, no final do episódio da She-Hulk, que você tinha que procurar o geninho? Ah, tá. Aí você acha o mascote lá no meio. São vários geninhos escondidos em Tóquio que você acha. Não, o único mascote que eu lembro, assim, conscientemente dele é o da companhia de energia japonesa. Nem sei exatamente. Qual o nome da companhia? Até esqueci. Tepcon. Tepco. Tepco, não é isso? Tepco. É um nome sonoro. Popcorn. É um nome com som mais ou menos assim. Mas enfim. Enfim. Cthulhu. E ele é um viadinho elétrico, né? Ele tem... É o seu orgasmo? Não. Cara, você foi muito preconceituoso, né? Você foi. Pô, é o de César. Ele é um animal viado com poderes elétricos. É, o teu corpinho amarelo e tal, o chifrinho solta energia e tal. Ele aparece sempre no anime, sempre tem no início de quase todo anime, ele aparece lá em cima. Você fala viado, não adianta muito. Aquela nossa cidade, precisa ter essa mania, né? De chamar viado de viado. Só que eu acho que não tem muita gente da nossa cidade ouvindo, então. Na verdade é o seguinte, todo mundo tá familiarizado com os clássicos, tipo Hello Kitty ou Pokémon da vida e tal. Que nem são exatamente mascotes, né? São bichinhos fofinhos. Segue a mesma linha gráfica, digamos assim, a mesma estética. O problema é o seguinte, esses são criaturas que vivem para elas mesmas. Elas existem pra se vender e vender merchandising sobre elas. E só, você tá comprando um bichinho fofinho pra adornar a sua lancheira, seus. Enfim. Sim, Hello Kitty é o mascote da Hello Kitty. É. E os Yurukará, na verdade, eles são trabalhadores. Eles estão ali na cultura japonesa pra poder. Eles não estão vendendo eles mesmos. Eles acabam vendendo eles mesmos por consequência. Uhum. Mas eles estão ali pra passar uma ideia, pra passar um conceito, pra poder advogar uma causa, pra poder te ajudar a entender um manual de instrução, pra poder te guiar numa cidade, no tal de trânsito, pra poder identificar, fazer você se simpatizar um pouco mais com a corporação policial de alguma cidade, por exemplo. Entendeu? Pra poder inserir você em assuntos ou em temas do dia a dia que talvez sejam muito maçantes e sejam muito. Porque a sociedade japonesa ela é tão opressora e o dia a dia do japonês é tão sofrido, tão corrido, né? Esse mundo urbano. É como se os Yurukará servissem como. Eles quebram a tensão do dia a dia. Eles tornam algo que seria muito penoso, uma coisa que você precisa fazer. Uma coisa mais tranquila, mais leve, né? Mais tranquila, eles te ajudam a relaxar ali, pra você não explodir. É até estranho, né? Pensar que postos policiais, que polícia tem mascote, sabe? Mas em Phoenix Wright tem, inclusive. A polícia de Phoenix Wright tem um mascotinho, que é quase sempre importante pra trama de alguma forma. Não é todos esses mascotes, eles têm a carinha bobinha, inocente, a expressão que não diz nada e tal, que é justamente pra poder dar esse ar de escapismo da realidade mesmo. O governo de Tóquio chegou a usar moe um pouquinho, sabe? Umas garotinhas moe meio de anime pra uma coisa ou outra. Acho que eu vi pra uma campanha de doação de sangue. Quem cunhou esse termo de Yokara foi um autor chamado Jun Miura. E ele cunhou até de uma forma, ao que parece, você encontra diferentes traduções pro nome, mas basicamente Kara de character, de personagem, e o Yuru seria desrespeito a essa aura inocente, bobinha, mas ao mesmo tempo amável que eles têm. Já em outros lugares diz que é mais uma coisa irônica, que esse autor queria mais passar uma ideia de que o artista tenta fazer o personagem pra ele ser fofo, mas como ele é meio idiota, né, ele acaba agradando as pessoas pelos motivos errados. Tipo a Rebecca Black. É como se a Rebecca Black fosse uma Yurukará sem fantasia. Algo assim. E todo o design dele é planejado pra isso, pra atrair o máximo de atenção pro máximo de pessoas que puder alcançar. Os japoneses, eles têm, tipo, no DNA artístico deles, essa capacidade de sintetizar, sintetizar numa imagem ou num símbolo todo um conceito, entendeu? Uma ideia diferente, assim, coisas bem simples. Você vê os kanjis, por exemplo. Você tem kanjis que, na forma do kanji, ele parece, ele evoca a palavra que ele tá representando ali. Tipo, eu tô lembrado. Você pode até confirmar isso na internet pra não falar besteira. Mas, se eu não me engano, o kanji de floresta, que é tipo uma árvorezinha. Sim, é uma árvorezinha. Bosque são duas árvorezinhas. Não, árvore é uma árvorezinha. Bosque são duas árvores e floresta são três. Essa coisa assim, tipo assim, você tem traços simples, mas que você olha e você já evoca aquela imagem na hora. Eles têm essa capacidade, assim. E esses Yurukarás, eles fazem isso, porque como eles geralmente representam, sei lá, você, por exemplo, pode ter um personagem que vai representar uma região ou um templo, por exemplo, o que eles fazem? Eles vão incorporar no design do personagem elementos da região. Aquele produto que for mais característico dali. Então, tipo, uma região, por exemplo, que seja muito famosa por uma montanha em especial. Tem uma região, blá blá blá, que a principal atração turística dela é uma montanha com uma cachoeira. Daí o Yurukará vai ser uma montanhinha com aguinha saindo da cabeça e uma cara idiota. Entendeu? A gente não precisa. Teoricamente pode parecer uma coisa meio idiota, mas na verdade é uma coisa de gênio. Porque você tá colocando num só pacote os principais elementos que vendem aquilo. Você tem a região e a região da forma mais fofa que ela pode ser, pra agradar todo mundo, entendeu? Mas a gente não precisa ir muito longe, né? Muito a fundo na cultura japonesa pra ver esse poder de representação, né? Na cultura pop a gente tem os vários animes que antropomorfizam até latinha de refrigerante. Então, esse negócio de antropomorfizar é uma coisa muito do oriental. Por exemplo, até puxando um pouco do hinduísmo, todos os elementos da natureza no hinduísmo, eles tendem a ser personificados de alguma forma. Então, por exemplo, todos os rios sagrados, todas as montanhas sagradas, eles sempre tem uma deidade, um deus antropomórfico que representa aquele rio, ou aquela força da natureza específica e tal, e eles prestam homenagens, eles adoram aquela personalidade e tal. Por quê? Porque tudo de respeito ao relacionamento. Você precisa reverenciar aquele elemento da natureza que tá te ajudando. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, você tem um rio. O rio, eles tendem a encarar o rio como mães. Geralmente, todos os rios são representados por deusas femininas. Por quê? O rio é sinônimo de vida, é sinônimo de manutenção da vida. Uhum. Então, e uma mãe dá a vida. Então, obviamente, a gente se relaciona com mulheres. E pra você ter respeito, ter reverência e se relacionar amorosamente, digamos assim, com alguém, esse alguém precisa ser uma pessoa. É muito difícil você ter um relacionamento emocional com uma ideia abstrata. Uhum. Ou com um rio, ou com um pedaço de com uma enxada. Ou com, sei lá. Então, a filosofia por trás disso é justamente essa. Você precisa personificar pra que você possa ter um padrão que você possa identificar mais facilmente. Uhum. E você possa, assim, trocar uma relação com aquilo. Uhum. E isso é presente em todo o hinduísmo e é presente também no Japão feudal. É, parece que naquela época eles tinham a tendência de construir até mesmo pequenos templos para objetos do dia a dia. Por exemplo, construir um pequeno templo para poder homenagear um instrumento que ajudou a arar a terra. Uhum. Ou então uma agulha que ajudou a costurar alguma coisa, entendeu? Isso é tão legal, né, cara? O cara, sei lá, depois de um ano arando, ele pensa, pô, isso me ajudou pra caramba, né? Deixa eu fazer algo por ele. Porque eles tinham essa filosofia, os orientais têm essa filosofia de que... Ah, hoje em dia com a globalização, né? Mas o oriental clássico tem essa filosofia de que o ser humano, ele é só mais uma engrenagem de uma grande máquina que é a natureza. Uhum. E tudo que tá em volta dele, os seus parentes, a família, o vizinho, os recursos naturais, os animais que estão ajudando ali no trabalho da terra e tal. Até as próprias ferramentas que eles mesmos criaram. As ferramentas e tal, tudo tá ajudando ele a conseguir um objetivo em comum. Então, obviamente, cada elemento desse merece o respeito. E isso aí é a base do que eles fazem hoje em dia no Japão. Hoje em dia, qualquer conceito abstrato, qualquer ideia pode ser transformada numa criatura, num personagem, com biografia, com nome, com parente. Uhum. com história, com mangá a respeito, com filme, desenho animado, qualquer coisa. E isso não só presta uma referência a essa raiz oriental, como é um negócio e tanto, tipo, gera dinheiro pra todos os lados. Parece que mesmo os yokais antigamente eram mais ou menos assim também, de que muitos yokais, eles eram objetos, eles eram algum objeto que foi mal-assombrado, um kimono, lugares, uma também, né? Lugares também. Você vê que os desenhos antigos de yokais, eles sempre representam alguma ideia por trás. É assim, é como se fosse aquela ideia que se tornou um ser demoníaco. Em Norarihon no Mago apareceu recentemente o yokai do banheiro, que é um banheiro. Justamente. Que você vai num momento específico, você tem que fazer alguma coisa dentro do banheiro, que ele aparece na janela te espiando. E ele fica lá parado, só te espiando. Ele é o yokai tarado do banheiro. Pelo menos no mangá é assim, não sei se o de verdade também é. E assim, só que logicamente o que acontece? Esses yurukará, eles têm um trabalho bem mais complexo. Por exemplo, você tem personagens... É engraçado você falar que eles têm um trabalho, sabe? Você realmente trata eles como criaturas que realmente trabalham, assim, sabe? Eles são. Inclusive, tem alguns autores que se referem a ele até como working characters. Porque eles trabalham em prol de um conceito específico. E assim, enquanto aqui a gente tem, por exemplo, o cara que se veste de Mickey na Disney. Uhum. Ele tá ali pra ser sempre feliz e tá sempre passando uma mensagem positiva para crianças. Uhum. Ou você tem mesmo esses yokais que estão ali pra, sei lá, assustar. Não necessariamente, né? Eles têm que fazer alguma coisa. Eles têm um propósito pra vida deles. Basicamente, uma coisa um pouco mais assustadora. Os yurukarais têm um trabalho muito mais complexo. Tipo, nem sempre a mensagem que eles vão passar é positiva, porque eles não estão ali só pra entreter. Como eles têm esse trabalho de divulgar uma ideia, às vezes a ideia que eles vão divulgar é uma ideia de cuidado, é uma ideia de prevenção. Ou então, por exemplo, uma campanha do governo pra doação pro pessoal que sofreu com a tsunami, sabe? Uhum. Ela pode ter um yurukarai, pode ter um mascote que vai estar passando uma mensagem que não pode ser muito alegre, muito feliz, porque é uma situação triste. Inclusive, até nesse... Eu até fiz um outro post também agora, com pôsteres que eles fizeram, né? Sobre a economia de energia. Então, você tem um exemplo claro aí, um exemplo claro, recente, bem pontual. Você tem uma catástrofe que aconteceu, tem uma ideia que precisa ser divulgada, que é o quê? Economiza energia. É uma ideia chata, é uma coisa que invoca, sabe, chateação, é uma coisa que vai dar trabalho pro povo japonês, que vai gerar consternação entre a população. Mas o que, que a gente vai fazer? Como a gente vai passar isso de forma agradável? De forma a passar que, olha, isso aqui é um esforço coletivo que precisa ser feito, mas daqui a pouco isso aqui acaba. Então vamos com garra fazer isso, todo mundo junto, que a gente vai chegar nesse objetivo. Então tem vários pôsteres com lâmpadazinhas, com carinhas felizes e coisas assim. Você vê que elas não estão ali passando uma mensagem que é muito felizinha. Mas não é uma mensagem chata, né? Passar de uma forma chata. Sim, estou tentando amenizar. Os japoneses são mestres em fazer isso. Eu acho que eu não conheço nenhum outro povo que consegue pegar essas mensagens do governo mesmo e transformar numa mensagem pop que não fica chata. E não só o próprio governo, né? Eu tava vendo hoje, até tuitei sobre isso. É, não muito relacionado, mas relacionado com a coisa de usar a cultura pop pra um bem maior, um bem mais sério. Sabe aquela capa que vocês conhecem? É, eu conheço porque na minha adolescência eu escutava um pouquinho de rock. Então eu tinha camisa de banda. Então eu tinha uma camisa da capa do Wish You Were Here, do Pink Floyd. Que basicamente tem prédios de um lado, prédios do outro. Dois caras de terno se dando a mão e um deles pegando fogo. A capa original é essa. Hoje eu vi um de Keon, ótimo, que era o seguinte: prédios inteiros de um lado, prédios quebrados do outro, a Asa sai de um lado e a Yui, assim, com a cabecinha baixa do outro, ela se dando a mão e escrito do lado, Wish You Are Here. Sacou a mensagem? Eu vou botar no post o link. Eu até comentei que talvez, eu achei meio estranho assim, que eu pensei no primeiro momento numa mensagem americana, de os Estados Unidos ajudando, por ser uma capa de uma banda ocidental, sabe? Eu pensei que era tipo um agradecimento à ajuda dos americanos e dos ocidentais. Mas depois eu parei pra pensar um pouquinho mais, sabe? Quem tá do outro lado é a Asusa. Então é a ajuda de Tóquio e de quem ficou inteiro ajudando quem se ferrou, entendeu? Eu achei muito legal, sabe? Pegaram cultura pop, jogaram em cima de Keon, jogaram em cima de música e pegaram uma mensagem contemporânea, sabe? Você vê que eles estão... Tem tanto elemento legal, ele é muito bem construído, é incrível isso. Eles estão lidando com uma tragédia recente, estão colocando isso tudo sem ficar, sem soar desrespeitoso, né? Sem soar, sem parecer que tá fazendo piada com o negócio. Então, basicamente é isso. Lógico que nem tudo é poesia, porque a gente tá falando da segunda maior economia do mundo. Então, obviamente, os Yurukara hoje em dia, eles são um negócio bem lucrativo. O nome da fantasia que eles vestem é Kigurumi. Kigurumi. Que é o nome de qualquer fantasia de corpo inteiro, sabe? O que o Mickey usa na Disney é um Kigurumi. O que acontece... A Mônica dançando lá, Ela é uma Kigurumi. Deixa o caveirinho. Eu prefiro o Chicaveirinha. Eu prefiro do California. Deixa o caveirinha, faz qualquer coisa e fica boa. Inclusive, tem cosplay. Tem, né? O cara do Exu Caveirinho? Do Exu Caveirinho? Como é que é o Exu Caveirinho? Cara, sei lá, né? Ele é uma caveirinha? Você pega uma representação do Exu Caveiro e transforma de uma forma fofa. Eu não posso botar a boa pra desenhar isso porque ela é evangélica. Eu sei quem vai fazer o Exu Caveirinho pra gente. Quem? Eu vou entrar em contato. Ok, então com essa. Agora não pode deixar ele passar justo. Depois que a gente tiver o Exu Caveirinho, a gente posta aqui. Mas. Tem cosplay, né? Tem cosplay Kigurumi. Que é aquele cosplay assustador com cabeça de anime com olhos grandes, sabe? É um capacete de anime mesmo. É assustador, cara. Não, então, a grande sacada é o seguinte: que você tira os Yurukara das placas e do material impresso e você coloca ele em carne e osso, e eu odeio, eu não gosto, nunca gostei de um bicho que se mexe, ele mexe a cara, enfim, que é jogo profissional. Mas o povo lá... Eu sempre parei pra pensar, cara, eu sempre olhava e falava, nossa, ele tá sempre feliz, né? Só que depois eu parei pra pensar, cara, o cara ali dentro deve tá fazendo careta, morrendo, suando pra caramba, sabe? E depois eu pensei, pô, que conveniente, né? Ter essa cara sorrindo o tempo todo na frente dele, porque ele pode fazer qualquer cara que ele quiser ali dentro. Eu acho que já aconteceu comigo mais de uma vez também, mas o meu grande trauma com o Kigurumi foi quando eu uma vez estava no trenzinho elétrico e eu já não gostava muito de ver aqueles personagens da Hanna-Barbera, enfim, descascando, né? Uma fantasia mal cuidada. Aí uma vez eu me vejo o Pica-Pau segurando a própria cabeça. Nossa. Descascada, fumando um cigarrinho postado atrás do trio elétrico. Do trenzinho. Cara, aquilo ali ferrou pra mim toda e qualquer possibilidade de simpatizar com essas criaturas. Só voltei a simpatizar agora com a Magali do Exu Caveirinha. Enfim, eles basicamente, esses que se fantasiam, geralmente eles estão ali pra representar mesmo uma região, uma cidade, algum templo e tal. E aí, meio que abre o governo meio que abre uma licitação. Todo mundo pode apresentar a sua sugestão. E aí o escolhido tem seu mascote oficializado para ser o mascote daquela região. Obviamente, tem eventos envolvendo aquele mascote. Pode ter filmes, pode ter fotos autografadas, pode ter todo qualquer tipo de merchandising. Existem concursos nacionais já de Kigurumi. E do último parece que foram mais de 75 mil pessoas. Eu já vi curtas animados que usam o Kigurumi apresentando a cidade pra visitantes, sabe? Turistas, apresentando os principais pontos. Foi onde que o Gundam tava na época? É o lugar que tem o Tetsujin 28. Sim. Eu não lembro qual é o nome da cidade, mas é a cidade que tem o Tetsujin 28. Até mostra no curta, sabe? Bem interessante. É um galo. Eu nem sei se ele é o Kigurumi mesmo, sabe? Mas no curta é um galo que apresenta e esse galo é o prefeito da cidade. Ok. Também alguma referência obscura ao prefeito, não a região. E enfim, é um negócio super lucrativo, mesmo porque é um negócio que, de fato, tem aumentado as... Agora tá um pouco saturado. Porque diz que existem mais de 1000 desses carinhas representando de tudo, assim. Uhum. Tá um pouco saturado. Mas, assim, é um investimento quase que zero por parte do governo, porque o personagem vem de graça. A pessoa decide com prazer. A confecção da fantasia é baratinho também. E a região só tem a ganhar. Então, se você quer promover alguma coisa, quer introjetar na mente do japonês, hoje em dia, ou desde sempre, alguma ideia de forma que não vai haver nenhum ruído na mensagem, ele vai receber a mensagem exatamente da forma que você quer passar, uma das formas mais seguras... É com o Yurokara. É com o Yurokara. Coloca um bichinho fofinho. Será que funciona aqui no Brasil, cara? Não. Vamos fazer um Yurokara pro GCast? Não. A gente pode usar o Encho Caveirinha como Yurokara do GCast. Não. Já tá mais do que implícito aqui que o nosso mascote oficial vai ser o Encho Caveirinha. Encho Caveirinha. E agora a gente vai decidir quem é que vai fazer o Encho Caveirinha pra gente. Vocês ouvintes que desenham, se quiser mandar. Gostei da ideia do Encho Caveirinha, cara. A pessoa pode. Então vamos dar uma de governo japonês aqui. Ah. Nós precisamos de um Encho Caveirinha pra ser o nosso mascote. Isso. Se você quiser colocar elementos japoneses nele, né? Pode ser um Encho Caveirinha meio Oni. Coloquem pra fora a sua criatividade. Façam o que vocês quiserem. Mandem pra gente o seu Encho Caveirinha. Será que vai funcionar? Normalmente os ouvintes nunca participam, né? Nunca mandaram um desenho pra gente, né, cara? Eu vejo os outros podcasts cheios de desenhos. Toda e qualquer tentativa nossa de interação, interatividade, falhou miseravelmente, foi uma tentativa patética. Porque as pessoas não gostam de interagir. É tudo um bando de antissocial e comum que escuta a gente. Como o pessoal não leu o post, eu tô começando a desconfiar disso, eu vou falar aqui no ar que o nosso e-mail é alojcast@gmail.com. É pra lá que você tem que mandar o Encho Caveirinha. Por favor, nos mandem. Enfim, só pra finalizar, também existe o Yurokara drama, digamos assim, que são as pequenas rixas entre um e outro e tal. Então, por exemplo, tem essa história muito boa e recente, que é do Sentokun. Você falou de rixas, eu pensei tipo o Yurokara do Rio brigando com o Yurokara de São Paulo, sabe? Se fosse no Brasil, talvez seria assim. No caso lá, seria tipo o Toki Osaka brigando. É, por exemplo, o Sentokun é o mascote de Nara e ele foi criado por um artista plástico aí qualquer. E o engraçado é o seguinte, que ele foi rejeitado pela população, porque pra poder mesclar a tradição budista da região e fazer referência aos cervos e tal, aos animais também da região, eles fizeram basicamente as pessoas, a gente vai pôr algumas fotos aí no, alguns links e fotos no post pra vocês se guiarem. Mas é como se ele fosse um... É um Buda com uma galhada, né? Uma galhada de cervo. É, um Buda com um chifrinho, assim, de viadinho. É mesmo. Não. E o que acontece? Eu falei tão bonito, né? Uma galhada de cervo. Você tem que falar o chifre do viadinho, pô. Mas o legal é o seguinte, que obviamente muita gente achou isso estranho. Assim, ele virou hiper famoso, obviamente, por todos os motivos errados. E já virou um ícone pop mais grande. Eu já vi esse bicho. Eu vi no seu post? Ele tá no teu post? Eu acho que não. Essa imagem parece que passou pela minha cabeça agora. Eu já vi ele. Ele tá por aí, porque ele ficou bem marcado. Porque, tipo, né? Ele é absurdo. Uhum. E o legal é que, como o governo falou que, olha, ele tá gerando turismo pra cá. As pessoas, tá chamando atenção, a gente já gastou uma nota com ele, então vai trocar. E o povo, por conta própria, se organizou e fizeram um concurso sem a participação do governo e fizeram o Mantokun, que é o rival do Sentokun. É, cara, eu não tô lembrando exatamente o que ele é, mas ele é tipo Jesus com rabo, não? Não. É o contrário do Buda com galhada. Ele aqui, peraí. Parece que foram, que eles receberam pra esse né, pro Sentokun 619 designs diferentes. 49 mil pessoas votaram online pra escolher algum Mantokun. Uhum. É esse bichinho aqui? É. Ah, ele tem cabeça de templo. É um templo, é um pequenininho, é. Aqui o outro. Ah, eu já vi ele em algum lugar. Já vi sim. O Mantokun, ele mantém a galhada, só que bem mais discreta. O chapéuzinho dele é um chapéuzinho. É um telhado de templo, né? É um telhado de templo. E ele é tipo um ovo amarelo. Ele é uma comida, né, cara? Deve ser uma comida da região, sei lá. Exatamente o que ele representa, aquele ovo. Ó, que legal. Vou botar isso aqui no post. É o uma versão herói shonen de ação do Sentokun contra 30 personagens. Não, tem vários. Eu vou te passar depois. Ele é tipo um Deshi-Han com um chifre. Não é só isso. Eu vou te passar depois. Tem um website que tem uma lista de vários fanarts. Ah, mas esse aqui é interessante porque, pelo visto... acrescentando o Sentokun em várias obras diferentes. Não, mas esse aqui é interessante porque, pelo visto, os 30 personagens também são todos de Yukará. São todos, legal. O mais famoso, um dos mais famosos hoje em dia, que é, ele é personagem de desenho, de se bobear, tem até doujin dele, tem um filminho. Nossa. Eu não assisti não, cara, mas já pode até pôr no post depois se prestar, que fizeram um filminho que saiu no YouTube sobre ele. Enfim, é o Rikonian. É Rico do Rikone Castle, do Castelo Rikone, que é um castelo que um cara fez pra poder homenagear o pai dele, né? Que morreu na batalha de... São as ruínas de um castelo, né? Ele não terminou de fazer o castelo e o castelo acabou sendo ruínas de um castelo completo. É, ele fez homenagem ao pai dele, que morreu na batalha de Sekigahara. É uma atração turística. E aí, Rico, do nome do castelo, é Nyan, do barulhinho do gato. Do gato, é o miado do gato. É o miado do gato, nosso. Em japonês. O pessoal não fala miau, ele fala Nyan. Isso é muito estranho, né, cara? O Nyan faz muito mais sentido que o miau. Porque gato nenhum faz miau, uhum. Mas todo gato faz. O minha gato faz miau. Não, pior é a grafia. Eu nem sei como se pronuncia, cara, o miau em inglês. É miau. É miau? Miau. Que se escreve, né? Miau. É miau. Agora, pro japonês, os cachorros fazem wan-wan, né? Sério? É, wan, wan. Eu prefiro a wow. O japonês fala wow. O meu cachorrão fala wolf. E o Rikonian atualmente é um dos mais famosos. E o design dele é bonitinho mesmo. Assim, pra mim é a mesma coisa que todos os outros. Mas eles lá devem, no filtro do cérebro japonês, deve ter alguma coisa especial nele. Aham. Uhum. É, ele é um gatinho, né? Com aquele sininho de gato no pescoço e o capacete de um samurai. É, por causa da época. E é isso aí. Eles estão presentes em toda parte, eles precisavam ser mais usados aqui no Brasil, nosso dia a dia ia ser mais feliz. Com certeza, com certeza. A gente tem quem? Degotinha, a gente tem os Degotinha. Degotinha e o Yurukará. Que tá fora de moda pra caramba, né? Mó tempão que eu não vejo. E o Yurukará é brasileiro, ó, nós temos a Turma da Mônica inteira. Mas que não vendem nada, né, então? Que antigamente gravavam um CD e iam na televisão cantar. Ah, não, mas eles vendem o próprio produto, eles são que nem Hello Kitty. É, digamos que o único mesmo que é um... que trabalha por uma causa... E que é reconhecido é o Degotinha. Ele tá ali pra deixar a vacina mais... aquele negócio, ele é pra criança, né? Aham, aham. Ele tem essa cultura de trazer paz pro caos urbano, né? Uhum. De guiar você de forma mais amena pelas atribulações do seu dia a dia. Uhum. Né? O seu grande antidepressivo. É como se, sei lá, tivesse um Yurukará pro Viagra, por exemplo. É um bichinho assim. Ou então contando. Tem duas versões. É um super-herói, pô. A versão normal dele, ele tá caidinho e quando ele transforma. Ele pode ser gêmeos siameses. Um fica assim, E outro é... Nossa, acho que ia passar a mensagem um pouco errado. Parece meio grosso, né? Então, Rebinipiasu. Printutong. Cobras e pifes. Lagartos. Heaven e Piaço, cobras e piercings. E lagartos. E. Ou cobras e brincos. A gente ficou se perguntando, a gente ficou alguns minutos aqui se perguntando, né? Engraçado que no japonês é Heaven e Piaço. É literalmente traduzido aqui no Brasil pra cobras e piercings, porque Piaço é como o japonês. Você tem que falar com bem correta a pronúncia, né? Piaço. Não, é pra falar. Não, nesse caso sim, que é só pra dizer que é como eles falam piercing. Uh-huh. Que eu achava que Piaço era só algum termo em japonês. Mas ainda não soa muito como piercing, né? Parece que ainda falta alguma coisa. É, Piaço pode ser um piercing. É, eu acharia mais coerente ser uma coisa meio tipo piercing. Né? Não, é Piaço mesmo. Podia ser um piercing. Piaçing. Algo assim, né? É estranho. Mas o engraçado é que a tradução em inglês é Snakes in Earrings. Ou seja, por que só aqui no Brasil e no Japão a gente chama o ato de... O ato de perfurar uma parte do corpo é body piercing, certo? Sim, e a joia que você coloca pode ser conhecida... É um brinco, ou earrings. Mas pelo que a gente viu, a gente pesquisou e a gente viu que normalmente os americanos chamam de joia e não de brinco. Como aqui no Brasil... O piercing, ou objeto que você coloca. É, quem é entendido do assunto fala, não, eu não vou botar um piercing, eu vou fazer um piercing. Sim. E eu vou botar uma joia no meu piercing umbigo. Piercing é o ato de colocar a joia em alguma parte do seu corpo, furar seu corpo. Popularmente, a gente chama de botar um piercing, botar... chamar a joia de piercing. Uhum. E aparentemente os japoneses também usam da mesma forma. Não é, ou mais ou menos. É, parece ser. A impressão é estranho. É, aquela coisa, mesmo por essas coisas que aconteceu lá, sabe? Chegava o lugar, olha, a gente fazia tatuagem e agora a gente faz piercing também. A pessoa fala, nossa, ele faz piercing, então isso aqui é um piercing. Entendeu? Será que é isso? É, o processo pra, pro troço se chamar piercing foi esse, porque provavelmente. Porque aparentemente é piercing lá, é piercing aqui e é earring nos Estados Unidos, ou seja, aparentemente o japonês tem o nosso mesmo significado popular pro termo piercing. Aham. Uhum. Né? Não lá... que eles tenham conhecido piercing através do Brasil. É. Talvez... Não, também não. O Brasil também não conheceu com o Japão. Esse é um review histórico pra gente, que vai ser a primeira vez que a gente vai falar de um presente. Isso, é, finalmente, né? Eu não sei se é primeiro, a gente já falou de coisas que o Johan mandou, mas o Johan já é de casa, né? Então não conta mais. Não, já fiz um review oficial de alguma coisa? Acho que já. Não lembro o que, mas acho que a gente já fez sim. Mais de uma vez, se duvidar. Uhum. Mas esse que mandou foi o Beck-Nana. Beck-Nana mandou uns livros pra gente, alguns mangás, mandou um Vampiro que Ri. Tem esse livro dele aqui com você, não tem? Que eu não peguei? Qual? Tem livro dele com você? Tem sim. Ele mandou. É. Ele mandou Cinderela pra gente, mandou Vampiro que Ri, mandou aquele Otaku Filhos do Virtual. Uhum. E mandou esse, Cobras e Piercings. Que é um livro fininho, bem interessante. Eu li numa tarde. Eu peguei assim, tava no trabalho já pra fazer, peguei pra ler e li, devorei o livro. É, a autora, que é a. É a Hitomi Kanehara. Ela é bem jovem, ela tinha 21 anos quando escreveu esse livro. E o livro foi premiado, virou best-seller e tal. Ela foi bem. Dentro da crítica dele. Estavam meio que falando dela como uma grande promessa, assim. Se a promessa se cumpriu ou não, eu não sei. Uhum. Mas... Até o Matt Thorne fala dela. É, eu tava vendo. Atrás do livro tem uma citação do Matt Thorne. O que ele fala mesmo? Leia. O livro vai direto ao seu coração, vai deixá-lo totalmente estimulado e pedindo mais. A autora não deve nada a ninguém e reinventou o romance de forma inteiramente nova. O International Herald Tribune fala: Hitomi Kanehara é uma celebridade instantânea. O legal é que no original eles podem estar falando assim: Hitomi Kanehara é uma celebridade instantânea que nem a Rebecca Black, todo mundo tá zoando dela. Uhum. Mas eles pegam só aquilo. O Matt Thorne deve ser. O Matt Thorne e o Patrick Macy. Então, por exemplo, o jornal vira e fala assim: sei lá, graças às atuações desse filme, ele se torna tão ruim que acaba ficando bom. Aí na cor eles vão botar: graças às atuações desse filme, três pontinhos. Uhum. Ele é muito bom. Uhum. Entre aspas. Eu acho que o Matt Thorne e o Patrick Macy, qualquer coisa japonesa que sai lá nos Estados Unidos, eles chamam eles pra dizer alguma coisa, né? Ó, o Cobras e Pinces ganhou aqui na orelha do livro, eles informam que ganhou o prêmio Akutagawa, o mais importante do Japão, e ela foi lançado, ela foi escrita quando ela tinha 19 anos. Né? Interessante. E ela já lançou dois livros depois, e ela é bem bonitinha. Eu não prestei atenção na foto dela não, deixa eu ver. Ah, sim, eu tinha olhado, é sim. Bem bonitinho. Olha só, que revoltada é ela, ó. Aos 12 anos, parou de frequentar a escola e deixou a casa dos pais aos 15. Mas enviava escritos ao pai, que os devolvia com sugestões. Saiu de casa aos 15, mas não tinha contato com o pai. Ela foi, não, vou ser escritora. Ela foi batalhar por isso, uma lição pra todos nós. Não precisa estudar, vou ser escritora. Eu queria passar por isso. Eu parei no não precisa estudar. Eu fui mais além, só que eu não sou playboy que nem ela pra sair por aí, esses burgueses babaca. O interessante de Cobras e Piercings é o seguinte, é um daqueles casos que a história em si não tem muita importância, porque na verdade é um fiapinho de trama que serve mais pra passar uma mensagem no final das contas. Então você lê o livro não pela história, você lê pra poder pensar a respeito da mensagem que tá te passando depois. Ele tá ali fazendo uma demonstração de um conceito, né? Ele não tá tanto querendo contar a história de personagens. Porque são personagens bem rasos. Sim. E é um linguajar bem cru, bem técnico, bem direto. Uhum. Né? Até pra retratar o vazio da vida desses personagens. Uhum. Então, você falar de Cobras e Peixes, a todo momento você vai estar voltando, inevitavelmente, à mensagem que ele está passando. É até um choque quando você vê o filme, sabe? Porque as cenas mais dramáticas da história no livro são tratadas de forma completamente fria. É muito fria a forma como é retratado. Só esclarecer, a gente está falando do livro e vai falar também da adaptação cinematográfica que se seguiu. Isso. E a gente vai meio que dar uma intercalada nos dois. No filme, não. No filme você realmente vê o drama. Você vê ela chorando, você vê... Você sente mais, né? No livro, não. É uma coisa que aconteceu. Ponto. É. Ele tem muita coisa em comum com a gente tem falado de uns filmes bem depressivos, né? Né? A gente não pega nenhum filme pop assim, adaptando um anime, um mangá pro cinema, uma coisa mais feliz. A gente precisa fazer isso. Não pega nenhum filme com o pessoal da Arashi, nada disso. Eu ia falar que a gente que... tem Eterman, né, pra fazer. Vamos fazer qualquer dia desse. Não, eu tava comentando que a gente tinha feito recentemente o Lili Chuchu, depois a gente fez o Coribito. Apesar de eu não achar o Coribito nem um pouco depressivo, mas tudo bem. Não, não é depressivo. Não sou assim. Eu sei o que você quer dizer, não precisa justificar, tô só zoando. É, ambos os filmes, eles estão ali meio que pra fazer um comentário sobre um segmento um segmento da sociedade japonesa e o sentimento predominante naquele segmento. E ambos os filmes têm essa temática, mas obviamente o Cobras e Pieces, ele dialoga mais intimamente com o Lili Chuchu, porque sim, ambos vão mostrar juventude, a né? juventude perdida, vazia e Shinjikari. Do Japão. É, no caso de Cobras e Pieces é um pessoal um pouquinho mais velho, Cobras, né? Cobras e Pieces funciona mais como livro, do Lili Chuchu funciona mais como filme. Porque o que acontece é o seguinte, o Lili Chuchu faz uma coisa que o filme de Cobras e Pieces precisaria ter feito, que é o quê? Ele faz uma narrativa fora dos padrões... Pra tornar aquilo mais interessante. Sim. Que mesmo que ele tinha presente personagens... Que você criticou, né, no review, né? Você falou que o cara tava querendo ser cult demais fazendo isso. Eu falei que ele ficou na borda, na fronteira. Uhum. E você pode criticar ele falando isso. Não falei que essa era a minha opinião. Uhum. E eu que eu lembro, eu não falei isso. Não sei. Mas devemos concordar que funciona, né? Foi uma boa decisão dele, porque agora a gente viu que alguns filmes realmente precisavam, né? Se ele Chuchu sim. fosse contado dessa forma, a gente talvez também acharia que precisa ser sim, algo assim. O que acontece? Num livro, você pode ter personagens rasos, mas como é uma narrativa que tá te querendo passar uma outra mensagem, você foca em outras coisas. Agora, num filme em que você tá vendo personagens interagindo entre si e só de forma bem linear e bem direta, inevitavelmente você vai focar naqueles personagens. E se aqueles personagens se eles não têm nada pra te oferecer, vai se tornar um filme maçante, um filme chato, um filme raso. Por quê? Ele não vai vir com soluções narrativas interessantes o suficiente pra compensar a falta de profundidade dos personagens. Uhum. Porque no livro, enfim, você tem outra forma e é uma coisa que te prende mais, etc. Mas mais do que isso, a impressão que eu tenho, eu li o livro, né, numa tarde, na mesma noite eu assisti o filme. E, assim, deixando de lado a diferença de ritmo de um livro pra um filme, né, porque se você for cronometrar a hora, você vai passar mais tempo com o livro e menos tempo com o filme. Uhum. Mas deixando isso de lado e, sei lá, convertendo convertendo pra tempo de livro e tempo de filme, o livro é uma história mais curta do que o filme. Sim. Você tem a impressão de ter passado menos tempo com o livro do que com o filme, por conta dos ritmos de cada um. Flui mais, né? É. Então, por ser uma história mais curta, os personagens não precisam, assim, de tanto desenvolvimento, porque você não tá passando tanto tempo com ele. Eu não sei como... Assim, eu realmente não sei como seria alguém que só viu o filme sem ter visto o livro. Se alguém tá ouvindo o review, não viu nenhum dos dois, e quiser fazer essa experiência, ver o filme antes... E ler o livro depois? E reportar pra gente por e-mail, por comentário, como foi, se teve alguma percepção diferente, eu gostaria muito. Assim, você vai tomar spoiler e é bem capaz que você estrague a experiência do livro, que é uma boa experiência. Sim, eu mas não gostaria ninguém a fazer isso. Se mas... você quiser fazer isso por nós... afinal de contas, existem outros livros que você pode ler antes de outros filmes, então uhum. não vai ser o final do mundo. A trama em si do livro, qual é? Temos essa garota, que no livro é uma patricinha, no japonês é uma guiaro, eles traduziram assim, é, na tradução. No livro em português falam patricinha e estava na dúvida qual era. É, enquanto eu tava lendo, eu tava pensando nos possíveis termos que ele poderia ter usado, né? Ouvindo eles falando no filme, a gente descobre que o termo é guiaro. Guiaro. Até que se traduz bem pra patricinha, porque ela é. São patricinhas. É, basicamente são patricinhas, né? Então, punk é punk mesmo. E ela conhece esse punk. Ela é uma patricinha? Ela fala que o nome dela é Louis. Isso. Louis, L-U-I, mas seria de Louis Vuitton. Aliás, todos os personagens usam apelidos, né? Nenhum deles diz o próprio nome. É, inclusive, algo importante pra trama, o fato deles não saberem os seus nomes, os nomes um dos outros. Por exemplo, quando você vê o filme, você pode falar tranquilamente que são personagens rasos. quando você lê o livro, você não pode falar isso, porque eles são introduzidos sem nenhum background. Você não sabe como eles chegaram até ali, nem o que motivou eles a gostar do que eles gostam, a fazer o que eles fazem. Mas isso tem um propósito, é pra mostrar justamente essa juventude vazia e meio sem propósito na vida. Então, eles não sabem os nomes uns dos outros, eles usam nicknames entre si. Você não sabe o nome verdadeiro deles, você não sabe a história deles, você mal sabe o presente deles. E são jovens que vivem o momento para o momento. É como se cada segundo fosse um objetivo em si mesmo. O meu objetivo agora é viver esse segundo, e depois esse, depois esse, depois desse. O futuro não importa. É como se fosse a própria antítese do que é ser japonês. Porque o japonês, ele reverencia o passado, e ele tá sempre preocupado com o futuro. E aí que tá, eu ia falar isso depois, mas eu vou aproveitar agora. Durante o livro, no filme a gente não sente tanto isso, até porque eu não sei se a legenda não traduziu direito, mas durante o livro, um elemento recorrente é Deus. Você tem o Shiba falando que ele é filho de... que ele, talvez ele seja filho de Deus. É verdade. Você tem o Ama, dizendo que o nome dele é Ama, de Ama Deus. Você tem... o que ela desenha nas costas são deuses. E o próprio Shiba fala, né? Ele não faz body modification, ele não modifica o próprio corpo, porque ele acha que só um Deus pode fazer isso. Só Deus tem direito de fazer ele isso. Ele usa alargadores violentos, né? E aí a Lui pensa, então eu tenho que me tornar uma deusa pra poder fazer isso, sabe? Esse é o pensamento que ela tem. E é interessante ver isso. Tem uma parte mais pra frente. Tem dois momentos que meio que me deram essa ideia desse Deus. O que é esse Deus que eles estão tratando? Tem um momento que o Shiba fala... vamos apresentar esse personagens, e eu depois continuo esse raciocínio. Sim, então vamos seguir linearmente. A Lui, então, é essa menina que é uma patricinha, ela se veste bem, ela só se preocupa com moda, e ela tá andando por aí. Mas ela não é uma patricinha normal, pelo menos no livro tem essa impressão. Ela é uma patricinha meio de borderline, ela tem contato com as culturas underground, tem curiosidade. Inicialmente ela é uma patricinha, porque é o que ela conhece, mas não é a primeira vez que ela entra em contato com culturas underground. Não, é. Porque ela se diz masoquista, ela conta de experiências anteriores sexuais masoquistas com pessoas que não eram patricinhas como ela. Inclusive, a cena de abertura, se esse filme tem alguns méritos, a cena de abertura é um deles. É ótimo. É lindo, porque você vê uma cena completamente sem som, a câmera passeando por aquele festival de poluição visual e cultura pop de Tóquio, sem som nenhum, do ponto de vista da Lui, andando. Ou seja, mostrando que ela ali tá completamente encarcerada nela mesma. Né? Ela não tá preocupada com nada que tá acontecendo em volta. É essa coisa da juventude que não tá preocupada com nada. Tá preocupada comigo e o que eu tô vivendo. Ela tá usando fone de ouvido. Sim, ela entra na boate, né? A boate tá silêncio total, as pessoas estavam dançando e tal, mas você não escuta nada. Ela tá de fone de ouvido. E é nada mesmo, né? Nem chadinho de fundo, não. Eles tiraram completamente o áudio do filme. Eu vou te falar que depois eu tive que avançar um pouquinho pra saber se tava sem som mesmo. Eu também fiquei na dúvida. Quando começa o filme sem som nenhum e, cara, não tá sem som. Fica uns 3 minutos assim ou mais, né? Lógico que aí você acaba percebendo, mas assim, no primeiro momento você tem que dar uma avançadinha só pra ver. E é totalmente sem som. Um filme americano colocaria um ruidinho de fundo nela. Tá fone de ouvido, tá ouvindo. Não, tiraram o som completamente do filme. E aí quando ela tá nessa boate, alguém vem falar com ela, né? O Ama. O filme americano botaria no começo: por favor, não reclamem com o cara do projetor. O filme 3 minutos não tem som. E aí chega. No Tron eles tiveram que avisar, né? Sim, eles avisaram. Algumas partes são 2D, galera, mas não tire os óculos. E mesmo assim saiu a gente reclamando, dizendo que pagou o preço de 3D por só metade do filme. Mas enfim, e ela tá lá com os fones sem ouvir absolutamente nada. Chega esse punk com um moicano vermelho e piercings pelo rosto e tal, e fala com ela. E aí ela tira o fone. A gente não tinha percebido que ela tava com o fone, né? Ela tira o fone e aí o som aparece. Quando ela tira, mesmo uma hora vem todo o som da boate em cima do nada. E esse ano... O legal, inclusive, é o seguinte. Eu já vi filmes em que isso é um método recorrente, assim, de colocar trilha sonora, assim, na cena, que a pessoa está ouvindo, ela põe o fone, e você não escuta o ambiente, mas escuta o que ela está ouvindo. Nesse caso é interessante, que ela está de fone, e o fone impede que ela ouça o que está em volta, mas nós não ouvimos o que ela está ouvindo, provando que ela não está prestando muita atenção nem no que ela está ouvindo no fone dela. Ela realmente não está nem aí para nada. Ela está só ali observando as pessoas, né? E esse ano chega e aborda ela, e eles começam a ter um começa a ficar, e isso vai crescendo, acaba virando namoro. Ele tem uma língua ofendida. Sim, e assim que eles se conhecem, ele tem uma Spirito Tongue. Ele mostra a Spirito Tongue dele, que é a linguinha de cobra, né, cortada no meio, e ela se interessa muito por isso, né, e começa a querer fazer uma língua dessas. E logo depois ele já leva ela pra esse amigo dele, o Shiba, que trabalha numa loja de tatuagem, de piercing, etc, pra ela poder fazer alguma coisa. Ela já tem alguns piercings, né, na orelha, nada muito agressivo, mas ela resolve fazer o Split Tongue. O processo é o seguinte: você bota um piercing na língua e você vai aumentando, esse piercing até o máximo. O livro é interessante porque o livro começa ela começa a narrar. O livro é bem direto, né? Sim, sim. Tô vendo aqui, a primeira fala do livro já é essa fala do Ama chegando pra ela e perguntando: você sabe o que é uma Split Tongue? Uhum. Já põe pra fora. E aí, na cena seguinte, ele já tá lá no. Eles já estão lá e chip, não sei o que, não sei o que lá. E funciona muito bem pra esse tipo de história, essa coisa bem crua e bem direta. Uhum. E o legal é que a narrativa dela é bem técnica, então ela começa a explicar pra gente no livro, no filme não tem muito isso. A coisa da graduação da... A gramatura do piercing, do né? Do piercing, falando que se mede por gaules, né? Isso. E quanto menor o gaule, maior é o piercing. É o piercing. Então você tem que ir aumentando o buraco na língua até chegar mais, ao zero. Até chegar ao zero, e aí você vem aqui na e corta o restantinho de língua. Você amarra com o fio dental e... Corta o restante de língua. E todo esse processo é mega doloroso e mega sangrento. Ela sempre fala que ela coloca, e cada vez que ela aumenta, ela sangra. E ela faz isso como uma forma de autopunição. O interessante é o seguinte: tudo que eles fazem nesse filme, eles são completamente apáticos. Uhum. Então, eles fazem isso pra poder sentir alguma coisa. Sim, sim. Né? Eles, enquanto o Lily Show Show eles usavam a música pra sentir alguma coisa. Aqui eles usam aqui o corpo, usam, né? A modificação do corpo. Eles começam a testar os limites do próprio corpo pra sentir qualquer coisa. Uhum. Pra ter algum. Pra acontecer alguma coisa de relevante na vida deles. O Shiba, ele é um cara misterioso, né? Quieto. Eu tinha a impressão dele ser muito mais agressivo no livro do que ele é no filme. Porque o livro descreve ele como um cara careca, com uma tatuagem de dragão na cabeça. Pelo livro, eu associei mais ele com pessoas que eu já conheci desse tipo. Uhum. Que são caras que são mais tímidos, mais underground, mas ao mesmo tempo são expansivos, são simpáticos e tal. E que ao mesmo tempo tem todo um lado negro de masoquismo, estado do masoquismo e tal. Só que no filme eles retratam ele de forma um pouco mais vilão de tokusatsu, porque ele é sério, misterioso, e fala num tom bem monótono. Eu particularmente achei interessante, porque eu achei ele um pouco vilanesco, assim, legal, misterioso. Mas não combina muito com a história, né, cara? Não tem muito a ver. Eu achei legal pelo que eles tentaram fazer ali no filme, mas comparado com o personagem do livro, ele não tem muito a ver. Sim, e até que eu ia falar, você falou sobre os personagens mais vazios não funcionam no filme. O filme, pra mim, ainda tem um problema a mais. Que os atores, a interpretação dos atores parece pegar essa um fator da personalidade que já não é muito complexa e extrapolar esse fator. Então o Ama, ele é muito bobinho, bobão e brincalhão e risonho o tempo todo, sabe? Mais do que eu imaginava. O Shiba, ele é totalmente sério, sabe? No livro você vê que tem uns momentos que ele relaxa, que ele dá uma risada, que ele faz uma brincadeira. No filme não, ele é um vilão de Tokusatsu. Ele tá lá o tempo todo falando sério, num tom baixo, com a cara amarrada. E a própria Lui é a que menos me irritou, mas ela ainda é mais patricinha do que ela me parecia ser. No livro ela não parecia ser patricinha, ter sido criado no... Eu acho que se tem uma coisa que vale a pena também nesse filme, depois da sequência inicial, é a Lui. É a Lui, né? Ela é linda. Ela é maravilhosa, que japonesa fofa. E vou te falar, a cena dela sendo amarrada, enforcada pelo Shiba quando dorme com ele, gave me a boner, cara, porque... A única coisa que me irrita nessa cena é que ela chora feito japonesa, né, cara? É, eu não imaginava, nem no livro você imagina que ela tá curtindo mais. Eu fiquei... É, sim, no livro eu pensava que ela chorava, mas ela chorava sem ficar gemendo e homem, reclamando, né? Só se cair nas lagriminhas e tal, fungando o nariz, não... Mas enfim, assim, eu perdi meu ponto. Eu tinha a impressão que ela era uma patricinha de borderline, sabe? Ela é aquela patricinha, mas ela é um pouco alternativa também, sabe? Ela tenta mesclar os dois, porque ela foi criada com dinheiro, foi criada com gente com dinheiro, tá acostumada com isso, lida com esse tipo de gente, mas ela tem uma curiosidade pelo underground e tenta... Você vê que, inclusive, incorporar um pouco dela, disso nela. Ela é um outcast dentro do sim, meio sim. dela. Porque o meio, a sociedade, as amigas dela são representadas por uma amiga só, na verdade. Que é a Patricinha mesmo. Sim. E que acha, quando ela conhece o Ama, ela acha um homem bizarríssimo. Mas é engraçado como isso mostra também como esse pessoal é vazio, né? Porque no primeiro momento ela acha horrível, o Punks não presta, não sei o que. Ela conhece o Ama. Primeiro momento, tem o medo. O cara soltou uma frase, ela gostou do cara e pronto. É. Acabou, já destruiu tudo que ela achava, ela já tá em outra. Automaticamente ela já tá em outra e já gosta dos Punks. Porque são legais. E a Lui, ela meio que não se encaixa nem lá nem cá, né? Ela tem uma grande curiosidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o que eu tava falando do Shiba, no filme ele é um cara, um japonês normal, careca, branquelo, não muito alto. Eu imaginaria ele, como eu falei em off, né? Um cara gordão com camiseta de banda. eu, no começo do livro, eu tinha muita dificuldade de situar aquilo no Japão. Porque eu não tô acostumado a ler muitos livros feitos no Japão, sabe? Então, quando eu ia imaginar os personagens pela descrição, eu imaginava ocidentais. E aí eu comecei, não, peraí, isso tá no Japão, sabe? Até por falta de elementos japoneses, porque a tradução foge. Assim, vamos buscar na cabeça biotipos japoneses que poderiam de verdade ser isso. Porque se o livro chamasse ela de Gyaru, talvez eu me sentisse mais no Japão, sabe? Mas ele não, ele tenta adaptar o máximo possível pra cá, e eu já tava me sentindo aqui, sabe? Tem poucas coisas, tipo, as coisas que eles usam nas tatuagens, que são elementos mais japoneses, né? Os deuses que eles usam e tal. Então eu pensei, pô, peraí, o que que ele pode ser? Eu não sei se no livro descreve isso, mas eu imaginei ele como um cara, um japonês alto, mais alto que o normal, 1,80 e pouco, branquelo, mas o livro fala claramente que ele tem muito piercing no rosto, a ponto de você não conseguir identificar a expressão facial dele direito. Então eu imaginava realmente esses freaks que enchem a cara de piercing. Eu também, lógico. É isso que é descrito. A cara dele é um monte de piercing, você não consegue ver o rosto dele direito, sabe? No filme não, tem piercings estrategicamente colocados e tal que... Piercings fakes, porque o ator não tem de verdade. É, eu gostei do estilo dos piercings, né? Parecem ossos bem saindo legal. Do nariz e tal. Só que eu imaginava ele com bem mais, né? Porque afinal no livro fala que você não consegue identificar a expressão facial do cara. Eu usaria muitos piercings, cara, se eu não corresse o risco de ter queloide. Que meu irmão tem queloide. Aham. Uhum. E como isso é meio de família, eu nunca me cortei. Eu não posso usar, eu também tenho queloide. Você tem queloide? Eu não posso ter piercing, vai criar calombinhos estranhos. Então, meu irmão tem, então eu não sei se eu tenho, porque eu nunca me cortei profundamente pra saber. Aham. Uhum. Operei nada, nem nada. Mas assim, eu não posso pagar pra ver, né? Aham. Uhum. Não posso enfiar um brinco na orelha e que são caros. Mas a impressão que me dá do ator do Shiba é que ele tá fazendo o que aquele personagem não consegue fazer porque ele tem a cara cheia de piercing. A impressão que eu tenho do Shiba é isso. Ele não é assim tão sério. Ele é um cara tímido, um cara calado, misterioso, mas ele é mais brincalhão. Mas você não consegue perceber direito as emoções dele porque ele tá com a cara toda carregada de ferro. Uhum. Tem um monte de brinco pendurado na cara dele, sabe? É assim, na medida do possível, eles são mais um pouco mais humanos e naturais no livro do que eles são nos filmes. Mas isso não no é filme, culpa. Eles pegam uma característica só, mais predominante, e extrapolam em cima daquilo. Mas isso não é culpa da direção, não é culpa das cenas que o livro do filme trata. É mais do roteiro. Não, nem sei se é do roteiro, cara. Eu acho que é do roteiro. Porque o roteiro também parece muito parecido. Eu acho que é dos atores. Os atores não... Eu acho que é muito do roteiro, porque acontece, o roteiro quer ser fiel demais ao livro, só que o roteiro não tem a narração, não tem a Lui narrando pra gente. Sim, sim. E dando aquelas opiniões um pouco mais abstratas que não tem como. Aham. Uhum. Serem mostradas no filme sem que haja um recurso narrativo visual a mais. Essa é a impressão que eu tenho da Lui. Agora os outros, o Ama e o Shiba, a impressão que eu tenho é o ator pegou só o elemento mais caricatural do personagem e interpretou aquilo, a caricatura do personagem, sabe? Desses dois. A Lui, você vê que ela tem mais nuances e tal, então dá pra perceber que muita coisa ali você não tá pegando com tanta clareza porque não tem a narração. Agora os outros dois não, eu tenho essa impressão. As cenas são idênticas, né? Exatamente igual o livro. Assim, cena por cena. Ele faz o contrário, filme, na verdade, né? Eu vou te falar que eu não achei o filme chato, não achei. Ele é slow paced, ele é bem... Eu falei pro live que ele era arrastado. Eu acho que eu tive essa impressão um pouco maior do que dos outros filmes que a gente comentou, porque eu tinha literalmente acabado de ler o livro. Eu vi o filme 2 horas depois de acabar de ler o livro. E eu li o livro numa tacada só. Eu demorei bastante. Assim, eu gostei porque... não sei, eu gostei da fotografia, eu gostei da câmera de mão, de ser tudo bem cru, bem visceral. Eu gostei da Lui. Eu gostei de... Enfim, eu... Não, é um bom filme. Eu curti, sabe? O ritmo. É um bom filme. Só que ele, a partir de um certo momento, ele começa a cansar, porque... Chega um momento do filme que chega aquela hora de que, bom, agora eu já entendi a história, agora eu quero que os personagens comecem a me dar alguma coisa. Uhum. Me revela alguma coisa sobre você. Uhum. Me diz por que agora eu tenho que ficar mais meia hora. Agora que eu já fiquei uma hora olhando pra você, me diz por que eu tenho que ficar outra hora olhando pra você. E isso é muito feito no livro dentro da cabeça da Lui, né? No livro isso acontece dentro da cabeça da Lui, nos pensamentos da Lui. No filme eles não conseguem passar isso. Então chega um ponto que você fica assim, bom, eu já entendi a mensagem, eu já entendi a piada aqui, e não tem mais nada pra mim aqui. Ah, o livro tem descrições da decadência da Lui, né? Como que ela emagrece, como que ela fica pele e osso. Ela chega a pesar 34 quilos no filme. Ela vai decaindo cada vez mais. E no filme não tem nem metade disso. No filme ela tá sempre lá bonitinha, Patricinha, com o cabelinho bem feito. Mas enfim, voltando, agora eu posso retomar aquele raciocínio de Deus, que é o seguinte, esse elemento tá lá constante, né? Então é o momento que o Shiba fala que Deus é masoquista. Não, que Deus é sádico. Deus só pode ser sádico pra botar a gente no mundo. E a Lui replica, então Maria é uma masoquista? Isso é muito japonês, cara. Quando ela falou isso, eu logo deixei de remeter ao Deus, Deus oriental, e eles fizeram uma referência clara ao Deus ocidental. Ao Deus, Então é um judaico cristão. E um deus ocidental. Esse deus nosso ocidental, comparado aos deuses japoneses, é um deus opressor. O deus do Velho Testamento. Sim. Uhum. Mas o conceito dele é um conceito opressor. Sim. No todo, né? Comparado com o congelar. Você pode até dizer que o deus do Novo Testamento ele é mais carinhoso e tal, mas ainda é um conceito opressor, porque ele ainda te pune. Porque as religiões fazem isso, né? Sim, sim. Sim. Então, mas chegou lá como conceito opressor. E tem um momento que ele fala sobre a sociedade. Tem um momento que ele fala que negou Deus. Que ele negou trabalho, negou estudo, negou tudo. Ele negou Deus. Então a minha teoria é essa. O Deus desse livro é a sociedade japonesa. Sim. Quando a pessoa nega Deus, quando a pessoa se torna Deus, ela supera a sociedade. Quando ela nega Deus, ela sai da sociedade, sabe? E é o que você falou, que a personalidade vazia deles e o que eles vivem o momento é exatamente o contrário do que prega a sociedade japonesa. O japonês ele é todo sobre reverenciar o passado e trabalhar para o futuro. Sim. E eles ali estão vivendo o presente, ponto. Sim, sim. E mesmo o presente, o fato deles... Eu dei uma comparação legal dizendo que o corpo deles, assim, eles são tão vazios que o corpo deles é como se fossem telas de pintura vazias, brancas e planas. Uhum. E eles pintam ali as tatuagens, ou pintam as coisas pra poder dar algum significado pra aquela coisa toda. Sim. É basicamente tá bom, não vou falar isso porque eu vou estar dizendo que todo mundo que faz piercing é um bando de loser com problemas mentais. Mas não é isso. De uma forma geral... Peraí, calma. Antes de qualquer coisa, quem é ser humano e não é um loser com problemas mentais, né? Não, mas as pessoas são sensíveis pra essas coisas. Eu não quero ofender ninguém. Uhum. Eu não quero ofender ninguém. O que tá acontecendo com você, cara? Except not, né? Não, enfim, de uma forma geral, quem faz uma tatuagem, ou quem usa um piercing, ou quem tá na adolescência e começa a se vestir bizarramente, é porque quer afirmar a sua identidade. Sim. Por quê? Porque não tá se sentindo... Não tá se sentindo brilhando por conta própria. E você quer afirmar... Tá se sentindo meio vazio. E não necessariamente pros outros, pra você também, né? Sim. Principalmente na adolescência, que é uma época que você tá querendo se achar. Sim. Querendo descobrir quem é você. A única coisa é que no Cobras e Piercings, ele usa isso, que é uma coisa que acontece com todo mundo, e ele dá uma extrapolada. Ele mostra o extremo que isso pode chegar em alguns casos. Uhum. Né? Aborda isso de uma forma um pouco filosoficamente mais profunda, digamos assim. Eu acho que não foi em Copas e Pisa, foi alguma coisa que eu vi recentemente, que é uma discussão sobre a falta de propósito na vida. E eu acho que é isso, sabe? Quando a gente fala pessoas vazias, eu não acho que talvez eles sejam necessários. Eu falei esses dias que você não me sem isso. Não, mas acho que não foi você, não. Foi, foi alguma coisa. Foi o... Eu tô sempre falando sobre o que a vida é. Sim, vazia, eu também. Desesperador que nós estamos fazendo aqui. Não, não tô falando que eu ouvi em algum lugar, porque não é uma ideia que eu já não tenha pensado. Obviamente, eu já pensei. Mas quando a gente fala pessoas vazias, eu não acho nem que eles são fúteis e burros, sabe? Eu acho que é isso. Eles perceberam que não tem propósito na vida, sabe? Que você não... Pra quê procurar algo, correr atrás de algo se você vai morrer no final das contas, sabe? Você vai deixar isso pra quem? Você vai deixar isso pra sociedade? A sociedade é assim tão importante, sabe? As outras pessoas são assim tão importantes? Que no final das contas tá todo mundo pensando em si mesmo, né? Então, qual a importância disso, sabe? Por que que eu não posso simplesmente não fazer nada? Na verdade, simplesmente não tocar a minha vida pra sempre? Você pega uma barra de ouro, entendeu? Sei lá, e leva pra uma... para um mundo paralelo, onde o ouro não tenha valor. Vai ser um pedaço de pedra. Então, algumas metas que a sociedade impõe, como você precisa ser assim para você ser feliz, para você ser um ser humano completo, tem que ser isso. Mas quem disse? A sociedade. E quem foi que criou a sociedade? Uma série de fatores históricos que fez com que a sociedade hoje em dia seja assim. Enfim, é sempre uma coisa que foi indo para trás. E um dia não foi assim. Teve épocas em que o padrão de comportamento era outro. E vai sempre mudando. Então, de contas, quem é que tá certo, né? Não relacionado, mas a minha crítica social, o que eu falo, que o que é a sociedade pra mim, é o meio mais fácil do ser humano não se extinguir atualmente, pelo menos por enquanto. É totalmente falho, a gente tem que evoluir mais ainda pra isso ser pleno. O que é a sociedade hoje em dia, o que é dito como o certo, é o caminho mais fácil. Não, digamos assim, é o melhor caminho que já inventaram até agora. Não vai funcionar até alguém inventar outra coisa que funcione. Várias pessoas já pensam num caminho melhor, entendeu? Só que um caminho melhor é mais trabalhoso. Mas você não consegue colocar isso na cabeça da massa. Porque um caminho mais efetivo é mais trabalhoso, sabe? O não pensar é muito mais fácil. Sim. Mas enfim, voltando aqui, eles têm consciência desse vazio da vida e talvez não sejam tão diferentes da gente. Por exemplo, eu e o Live, a gente pode dizer com propriedade isso, que como eles usam o piercing pra sentir alguma coisa, a gente usa ficção. Sim. A gente engole o máximo de ficção possível. A gente mergulha em cultura pop pra poder sentir alguma coisa. Assim como eu sou muito emo. Mas assim como tem pessoas que... como as pessoas mais normais usam trabalho, usam sexo, usam álcool. Saem à noite, vão pro trio elétrico no carnaval. ou então vão, ou outras pessoas surfam, outras pessoas têm algum hobby Sim. muito bizarro, do tipo colecionar, sei lá, rolha. E assim, qualquer coisa é válida, sabe? Eu comecei a fazer Kung Fu e serve também como algo pra me dar um propósito, sabe? Eu me sinto um pouco melhor quando eu faço, um pouco mais tranquilo quando eu termino você de fazer. Você não pode dizer que o que você usa pra... Você não pode dizer, por exemplo, É a única coisa que tem pra mim, né? Não, não, você também não pode dizer, por exemplo, eu tô aqui, eu tenho vida, eu tenho uma vida social ativa, eu saio com os amigos pra beber sexta-noite, eu sábado à noite vou pra boate, eu sempre amanheço o domingo com uma mulher diferente cada final de semana. Eu sou mais bem-sucedido que você. Eu sou mais bem-sucedido que I'm você. Winning. I'm winning! Porque você tá aí sexta-feira à noite assistindo American Idol e jogando Pokémon no seu DS. Não, cara, você não tá melhor, você apenas está... Fazendo a mesma coisa de uma forma diferente. Sim, você tá preenchendo o seu vazio com uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum, e eu tô te preenchendo o meu vazio com outra coisa que também não vai me levar a lugar nenhum, porque nós dois vamos virar a mesma matéria básica quando nós morrermos e fomos enterrados, enfim. Uhum. E é isso aí. E o que tem do outro lado, se tem alguma coisa, vai variar de qual cultura você segue, de qual a sua crença. Aí você sabe, não tem como saber. Uhum. Então, cada um é cada um. E você não pode julgar a Lui. É, isso. Eu tô tentando voltar pro livro, sabe? Pra onde que a gente foi? Não julgue a Lui. Só porque ela tá com Ami, só porque ela tem altas sessões de sexo sadomaso com o Shiba. Entendeu? O Shiba no filme enforca no Shiba. Cara, essas cenas no livro são legais? São. Mas no filme elas são geniais, são as melhores cenas do mundo. O Shiba pega aquela atriz tão bonitinha, tão frágil. Ele amarra o braço dela com cinto, ele enforca ela. Eu ainda achava... Ele mete o dedo. Isso ela faz no livro também, o livro descreve detalhes. Mas vendo, cara... Eu não sei, eu acho que por conta da cabeça que eu tenho, no livro foi muito mais empaquetante do que no filme, que eu pensei em coisas muito piores. Eu, como não sou um sadomasoquista... Até porque no livro eu tava achando ela meio overreacting, sabe? Porque ele não tava fazendo tanta coisa ruim pra ela tá chorando assim, e toda japonesinha. Oh, meu Deus, tava, cara, mavou a mão dela só. Não deu nem um tapinha direito, sabe? Fez nada. Não, cara, tipo assim, eu vou te falar, eu não sou sadomasoquista nem você, eu não fico vendo vídeo de enforcamento, nem bondagem, nada. Bandagem. Bandagem? Que bandagem, cara? Bondagem. Bondagem. Em português seria como? Bondage mesmo? Não, tem não, uma não tradução? Tem um todo mundo usa bondage. É? Eu não tenho termo. Eu não vejo, eu não gosto dessas coisas. Ou no máximo o brasileiro fala bondagem. Eu não gosto dessas coisas, mas por isso mesmo eu fiquei tão fascinado com esse filme, com essas cenas. Adorei. Assim. Eu vou praticar assim que possível. Ou seja, nunca. Consegui encontrar alguém disposto a deixar a ser amarrado por mim. É um problema sério, eu tenho o mesmo problema. Mas enfim, a gente é bonzinho, né? Se a gente pegasse e amarrasse, talvez funcionasse. Cara, enfim. Cara, se eu tô vendo, se eu começar a chorar, acredito, eu vou parar tudo, né? Eu vou fazer um chá pra ela correndo. A não ser que eu perguntasse só, posso, sabe? Cara, você vai chorar? Vai, então beleza. Cara, eu algemei, ela começou a chorar minha aqui na japonesa, eu vou procurar um gelol, um Belfenac, entendeu? Eu vou fazer uma massagem. Um chazinho de camomila, né? Pra ela acalmar. A gente vai terminar a noite vendo Pica-Pau no YouTube. Entendeu? Eu provavelmente, sei lá, eu botaria ela pra assinar um contrato comigo, que eu posso. Cara, esse é do Mazo feio, né, cara? Meu Deus. Ai, mas a gente é bonzinho demais pra esse tipo agora, de coisa. Agora, eu jamais estaria naquele papel do cara que tem a dominatrix, tem o cara, tipo, o porco do capitalismo. Eu estaria em qualquer lugar nesse mundo, aquele, cara. Não, aquele não, aquele não é pra mim, não. Eu tenho que falar que eu estaria em praticamente em qualquer lugar nesse mundo, mas enfim. Eu não gostei de você falar isso. Tá agora, bom. Agora eu tô achando mais... Tá, eu não estaria em qualquer lugar. Eu tenho que imaginar que nem um pouco capitalismo agora. Não imagino. Eu não quero ver essa cena nunca mais de novo na minha mente. Cadê o livro? Tá aqui, ó. A edição brasileira saiu pela de Ouro, um selo chamado Geração Editorial. Ela é bem bonita, é bem, muito bem acabada, tem uns padrões de dragão em todas as páginas e tal. Eu tenho uma coisa com... Tem um relevinho aqui atrás, aquele revelo. É muito? Aquele revelo. Aquele relevo gostosinho de livro. É uma edição muito bonita, assim. Sabe? Você vê que ela é pequenininha e tal, mas sei lá, se ela custasse R$40, eu acho que eu comprava, é tão bonitinha, bem acabada que ela é. É aquele tipo de coisa que vale a pena. Olha, que... O Beck Nanda comprou pra gente no Sebo do Messias. E custou R$13. Então talvez a edição... O Sebo costuma comprar metade do preço de capa, né? Então deve ser R$26. Inclusive, ó, loja sebodomessias.com.br. Ele compra e vende. Esse review foi um oferecimento. Um oferecimento. Telefone 3122 São Paulo, né? 0xx22 São Paulo, seu maluco. 0xx11 3104 7111 ou 3106 9596. E-mail atendimento@sebodomessias.com.br. sebo.com.br, loja virtual sebodomessias.com.br. Lá você pode encontrar cobras e piercings por apenas R$13. Ou será que, ele, que o Beck conseguiu por R$13 porque ele falou que era pra mandar pro J-Cast? Não sei, gente. É, pode ser, né? Você chega agora no Sebo do Messias... E fala que o J-Cast assim, manda lá. Eu ouvi pelo J-Cast. Você vai ganhar uma cesta especial do J-Cast lá. Na verdade, não. Você vai chegar lá e vai falar... Eu ouvi pelo J-Cast. Eu vou falar quem? Não, para com isso. A gente tem um acordo com o Sebo do Messias e você ganha um kit especial. Surpresa. Vai lá e pergunta aí. E grava com o iPhone e manda pra gente depois. Boa, né, cara? A gente tá super interativo hoje, né, cara? A gente quer que um ouvinte vá no Sebo do Messias e grave isso que a gente acabou de falar, falando que tá, chegou lá pelo J-Cast pra ver o que, que ele vai ganhar. Então, assim, vocês deviam patrocinar o J-Cast, porque eles falaram de você de graça. É, e o que vocês ganharem, a gente quer, manda pra gente metade. Mas, enfim, o que eu ia falar é o seguinte, eu li pouca coisa japonesa, na verdade, livro, né, literatura, porque chega pouco aqui. E, enfim, eu li No Vejo Wush, do Haruki Murakami, e eu li esse livro e eu acho que eu não li mais nada de literatura japonesa aqui. Eu li aqui. Musashi, né? Nem Musashi eu li. Eu li Musashi. E eu tenho essa coisa, porque quando eu penso em inglês traduzido pro português, eu leio tranquilo, que vai ficar até mais rico, vai ficar até mais bonito, né? Porque é uma língua bem pobre em praticamente todos os quesitos, indo pra nossa língua, que é bem mais rica. Se o tradutor for bom. Se o tradutor for bom. Uma Lee Wilder da vida. Só que a ideia que eu tenho da língua japonesa é que ela é muito rica em quesitos diferentes do português. O português... Ela é muito rica em simbolismo e coisas assim. Exatamente. O japonês... O português, ele tem muita firula, ele é muito bonito, ele tem muitas construções, tem muitas formas diferentes e bonitas de falar a mesma coisa. Já o japonês é o contrário. Você tem um símbolo só que pode significar um trilhão de coisas. Você vai ter um kanji lá que aplicado aqui ou ali. Só o fato deles brincarem com o próprio desenho do kanji, fazendo trocadilhos, coisas assim que eles gostam tanto, são coisas que não tem como se traduzir. Eu fiz pouco de japonês, né? Fiz 4 meses, mas a minha professora sempre falava... Fiz pouco, porque você tava zombando. O quê? Eu fiz pouco. Não, eu fiz pouco tempo do curso de japonês. Mas a minha professora sempre falava que o japonês é todo pautado no contexto. Você tem... O japonês falado, eu acho uma língua muito indígena, sabe? Você tem palavras e conectivos, e só isso. Uhum. Mas a escrita, ela é muito mais simbólica, muito mais cheia de coisas. E por ela ser muito, muito falado, e a escrita ela é toda baseada no contexto. Sim, só você assim, tem uma... Ah, você tem o nome do cara, é tal que significa isso. Mas o nome dele, em especial, é escrito com kanji daquilo. Isso. Então, assim, você tem múltiplos significados do nome da pessoa. É uma língua muito baseada no conceito. É um conceito que, dependendo de como ele é aplicado, você muda um pouco esse conceito. É como se a forma escrita outra dela... situação. A forma escrita dela não fosse só uma forma de representar a língua falada. Ela é uma representação que ela é rica por si só também. E a linguagem escrita, ela complementa a falada e vice-versa. Sim. E tudo muito abstrato. O japonês é uma língua muito abstrata e que depende muito do conceito. É muito conceitual. Ao contrário do português, que é muito direto. Tudo que você falar no português é aquilo. O português é uma língua muito clara, porque você pode se expressar de formas variadas, sabe? Então, o que você fala em português é aquilo e acabou. Mas, enfim, então a impressão que eu tenho quando eu leio um livro japonês traduzido para português é que eu tô perdendo muita coisa. Ao contrário de quando eu leio um livro americano em inglês pro português, né? Que é o contrário, tem a impressão que eu tô ganhando. Então, é isso, sabe? Eu sempre tenho essa impressão quando eu leio um livro japonês traduzido para português, que eu tô perdendo coisas. Que inclusive que me faz pensar, tem que estudar japonês, mas eu nunca faço isso, que eu sou preguiçoso. Tem que estudar japonês pra poder ler mangá no original, pra poder ver anime raw e tudo. Sim, sim, pra ter a experiência completa, pra sentir aquilo do jeito que se deve, né? Pra acordar de manhã no seu shortinho e ligar e assistir Kamen Rider às 7 horas da manhã de sábado. Isso, eu tenho que pegar a programação japonesa e inverter ela pra que ela bata com o nosso fuso horário, né? Enfim, tem que comer arroz no café da manhã também. O Yabu, de merda. Hã? Iabu? O Iabu. Ah, tá, o Iabu. Já é a segunda vez que eu falo Iabu e você confunde com Iabu. Eu não tô falando do Fábio Iabu, quando Iabu. Ah, sim. Ou seja, japonês poser. Então, o Iabu come. Eu gosto muito do meu país, eu adoro ser brasileiro, sem zombar, sem ironia. Não, sim, eu também. Quer dizer, eu não sei se eu gosto muito do meu país, eu gosto muito da nossa língua, isso eu gosto. Eu gosto muito do... nossa cultura em geral. Da parte boa do Brasil eu gosto muito. Da parte ruim eu odeio muito. Uh-huh. E da parte boa eu gosto sim, muito. Sim, sim, sim. Então meio que compensa? Não sei. Eu fui brasileiro desde que eu nasci. Então eu só sei ser brasileiro. Então assim, eu gosto. Eu acho que... Esse review tá all over the place, né, cara? A gente tá falando de tudo. Só pra encerrar o Cobras e Pieces. Então, o Brasil, né, em termos de cultura pop, ele é muito pobre, infelizmente, né? Em termos de enfim, você não tem um seriado brasileiro cool pra você pegar e você comer e devorar e ficar ansioso esperando o próximo episódio. Não tem, infelizmente. Uhum. Ainda não, né? Até a gente ficar mainstream. Aí a gente faz algum. Mas, tirando essa parte, né? É um país legal. Não, tem cultura mesmo, a cultura folclórica, o pessoal zoa um tanto, né? Eu amo a nossa língua portuguesa. Vai ser o quê? Boitatá, saci, etc. Mas se você pegar, por exemplo, nem exatamente nosso, mas se você pegar candomblé, pegar essas religiões africanas que vieram pra cá... São elas... sincretismos que são do Brasil, então você pode dizer que é nosso. O sincretismo é nosso, mas a religião em si, ela é muito análoga a qualquer outra mitologia, cara. Uhum. A mitologia africana, pra mim, ela tem tanto valor quanto uma mitologia nórdica, como uma mitologia grega ou romana. Lógico, não só pra você, mas pra vários pesquisadores. Pra vários pesquisadores, mas o povo não dá mínima, faz, né? Merda. Acha besteira. É coisa do Satã, mas com isso não. Pois é. Voltamos novamente no Chucaveirinha, mas enfim. É Chucaveirinha. É, Cobras e Piercings. Bom, o livro, a versão nacional dele, tem 123 páginas. É bem rapidinho, né? A fonte é bem grande. É bem grande, então no instante você lê. Uhum. Vale a pena você ler, vale a pena você ver o filme também, embora nesse caso o filme seja bem dispensável. Se você ler o livro e não quiser, também não precisa. Uhum. Mas é interessante, talvez, até se você ouvir o review e quiser concordar ou discordar com a gente. Quem quiser, então, ver o filme antes, tenta fazer isso pra ver que... Pra não dizer mesmo o que porque que acontece. Vai ser mais fácil. Provavelmente a maioria vai fazer isso. É, porque o filme é muito mais acessível do que o livro, né? Então, a maioria que não viu... no filme nem ler o livro, vai acabar vendo o filme. O pessoal não vai querer comprar na Saraiva pra chegar daqui a 4 dias. Vou correr pra comprar o livro antes de ouvir o J-Cast. Não vai acontecer. Uma madrugada você baixa o filme e assiste. Esse é o lado ruim do nosso Brasil, né? Ou não? Sim, com certeza. nossos livros e... Viu, cara? A gente parece que a gente tá perdido, mas tá tudo conectado. Deus, sempre consegue voltar. E tá planejado desde o início. Com certeza. Até a nossa aparente confusão é só pra dar um alívio cômico. Com certeza, com certeza. Não. Nós temos mãe. É que eu pensei numa Dodica, né? Eu pensei numa personagem de anime atrapalhada que é só um ponto positivo. Vamos acabar essa merda logo? Vamos, né, cara? Pelo amor de Deus. Tchau, pessoal. Tchau. Said to me